Age of Empires de leão, cara. Não, mas eu acho que os leões, se forem 99, você conseguir convencer metade que o seu discurso tá certo... Você tem uma guerra civil de leões. É claro, e você faz os leões esquecerem de você. É uma chance de você fugir, então. É, uma chance de fugir. Então, enfim. Parando de devagar agora. Para de falar sobre leões e religião, eu quero saber o que a gente tá fazendo aqui nesse quartinho, Chad. Então, meu caro amigo Nathan, caso você não saiba, você mesmo, estou falando com você. Você, pessoa que está ouvindo esse áudio. Afinal, o que é isto? Você foi transportada para um podcast. Mas o que caralho é um podcast, Nathan? Olha, podcast pra mim é vida, cara. É uma nova forma de mídia que vem surgindo há poucos anos. É como se fosse um programa de rádio gravado. E cada um pode ter a temática que quiser. Pode ser sobre ficção científica, política. Pode ser um podcast sobre comédia, improvisação, contar histórias. Os episódios podem ser desconexos ou ter uma sequência. É realmente uma forma de você explorar uma nova mídia. É uma mídia livre, aberta e onde você pode se expressar. Inclusive, a gente pode se expressar graças à web rádio da UFABC, que poucas pessoas, por incrível que pareça, conhecem a web rádio. Exatamente. Afinal, a gente conheceu a web rádio através do UFABC para Todos, né? Que foi melhor para os alunos da UFABC para conhecerem a UFABC do que para pessoas de fora, assim. Pelo menos é o que eu sinto agora. Sim, eu conhecia a web rádio há um tempinho atrás. Teve uma vez que eu tava... meus pais tinham viajado e eu tive que cuidar da casa. E aí eu quero botar música, mas não tô afim de botar no shuffle do Spotify. Eu vou entrar na rádio da UFABC, ver qual é que é. E eu deixei lá pra tarde tocando. Mas acho que foi a primeira vez que eu soube da rádio. E é engraçado pensar que agora eu tô aqui possivelmente fazendo parte dela. Então tomara que seja muito bom. Sim, afinal, como que a gente veio parar aqui? Um dia eu estava no UFABC para Todos, tava andando pelo piso vermelho e encontro o Alexandre, que tá aqui no estúdio com a gente. No fundinho, mexendo no fundinho, laptop. Estudando, acho que pra uma prova de física, pelo que. P1 já é semana que vem, P1 a gente. P1 já é semana que vem, né? P1 is coming. Brace yourselves. E eu descobri que a UFABC tinha uma web rádio naquele dia, então a gente começou a conversar, discutir umas ideias e tudo mais, e eu sugeri pra ele naquela hora o formato podcast, e ele falou, cara, se você tiver interesse, venha gravar com a gente e tal, a gente faz um teste. Eu pensei na hora, putz, o cara perfeito pra chamar pra esse rolê seria o Nathan, a gente tem essa vontade de ter um... Pois é. Então, a ideia de ter um podcast, na verdade, pra mim, é de longa data já. Desde que eu comecei a ouvir podcast, eu já comecei a me gostar do formato. Mas faltava gente por aqui que gostava realmente da mídia. E agora que eu conheci você, né? Comecinho desse ano. Sim. E foi no começo desse ano. Foi no começo desse ano já. A gente conheceu em janeirinho. Bicho. Olha só, que loucura, né? E não foi na UFABC. E não foi ainda. É. Mas eu conheci, a gente começou a se falar porque, na verdade, você tava prestando Enem e tal, você queria passar. E aí eu tava te dando uma ajuda. Verdade. E metendo medo também, porque nem a vida não é um mar de rosas. Então. Muito menos aqui. Então, ele falou, então, é legal, você vai gostar, mas você vai se fuder. Assim, olha, eu tento ser muito realista, eu sei que os bichos entram na faculdade completamente encantados, até porque isso aconteceu comigo. Eu entrei aqui, nossa, gostando das matérias e tal, eu já comecei a ficar engajado, já queria entrar nas entidades e tal, não sei o que, queria dar uma explorada, pelo menos. E aí passou-se um ano e eu já tô avariado. Soldado batido, cara. Sim, pelo que a gente tá vendo aqui, então a gente já tá emendou na pauta já de uma maneira muito mais natural do que eu esperava, né? A gente foi seguindo os tópicos e foi fluindo, isso é bacana. Já aproveitando aí, então, vamos deixar o e-mail da rádio pra galera poder mandar suas sugestões. A gente quer que haja uma interação do público que tá ouvindo com os locutores, né? Que a gente saiba o que vocês estão achando. Exato. Sugestões, críticas e tudo mais. A gente quer ler e ver o que vocês acham. E conforme ao longo do tempo, a gente vai querer que vocês mandem e-mails pra gente relativos aos episódios anteriores, que a gente possa, né, ter um tipo de conversa e ver o ponto de vista das outras pessoas também, porque um bate-papo com duas pessoas, ainda mais que são iniciantes no assunto da faculdade. Sim. São, né, tudo novidade ainda pra gente, pra maioria da gente. Então segue aí o e-mail pra vocês mandarem. Diga, Felipe, qual é o nome do e-mail. O e-mail é webradio@ufabc.edu.br. Repita para quem não ouviu. webradio@ufabc.edu.br. É isso, meu amigo. Beleza. Acho que as pessoas queriam saber, né? Vão querer saber quem é a gente, né? Quem são os dois doidões que aceitaram participar da Identidade e gastar tempo de estudar a semana antes do P1 pra trabalhar e fazer algo que gosta. É, então, quem começa? Qual dos dois? Qual dos eu dois acho que eu posso começar. É, o veterano primeiro, né? Ah, obrigado, você é muito gentil. Olha só, me chamo Natan Madureira, eu entrei em 2016. Tô fazendo BCT e meu pós-BI intencionado, obviamente, né? É a engenharia aeroespacial, mas sabe-se lá o que vai acontecer daqui a alguns anos. Eu já até, no meio do caminho, já tranquei um quadrimestre, já quis fazer outra faculdade, voltei, tô continuando, tô recuperando matéria que eu reprovei, então tá sendo uma montanha russa. Normal, segue o jogo, quem nunca? Quem nunca, pois é. E eu conheci a UFPC através de uns amigos meus, veteranos aqui, um beijo pro Felipe, pro Marina, pro Lucas e pra Larissa, que eu conheci em evento de Doctor Who, acredito se quiser. Jesus. E é, isso foi lá em 2013, aí depois chegou em 2015, eu ainda era amigo deles, né? Eles falaram que eu tinha passado na UFPC e tal. Ah, eu, depois de não ter passado na USP e na Unicamp duas vezes seguidas, eu já tava bem cansado de testar pra essas duas crianças também. Falei, vou pra outro lugar, vou testar, ver qual é que é. Aí eu ouvi falar muito bem da UFPC e falei, mano, vamos tentar. E cá estou. Maneiro, maneiro. Então, meu nome é Felipe Gomes dos Santos e como eu conheci a UFABC? Ah, não, tem que falar quantos anos eu tenho, né? É verdade, eu tenho 19 anos, faço BCIT, meu intento, né, pelo menos, querer fazer o pós-BI em engenharia aeroespacial. Calma, Felipe, calma. É, calma, eu estou calmo, estou calmo. Segundo quad, é tenso. Enfim, como eu conheci a UFABC? Bem, através de uma amiga minha que eu conheci em 2012 da maneira mais aleatória possível, na viagem de formatura do nono ano. É um dia a gente tava conversando, a gente tava nessa época de vestibulares e tal, e eu não... No nono ano? Não, no nono ano, né, cara? Ah, tá. Isso anos depois. Ah, desculpa. Faltou um pouco de... É, faltou contexto, né? Vai. Depois de muitas sessões de Skype ao longo dos anos, muitas conversas e tal, ambos estávamos nessa época de vestibulares, no final do terceiro ano, pra ser mais explícito. Ok, obrigado. E a gente já tinha trocado de ideia e de faculdades, assim, N vezes, como qualquer pessoa que nessa idade faz, né? Inclusive, a mesma coisa aconteceu comigo. Na verdade, eu entrei na UFABC porque, tipo, eu não tinha muita opção, na verdade. Eu comecei minha jornada querendo fazer engenharia civil, aí depois eu mudei pra engenharia mecânica. Meu Deus. E aí eu não passei na USP no campo de novo, e aí eu passei aqui. E só que aqui não tem engenharia mecânica, mas tem a engenharia mecânica fudida, que era espacial. Então. Engenharia mecânica fudida. É lógico. Engenharia mecânica do espaço. Enfim. E um dia a gente tava conversando e ela falou, ah, eu vou prestar pra UFABC e tal. E eu tinha ouvido esse nome em algum lugar, eu não lembro onde, mas não sabia nada sobre o que era a faculdade, como ela funcionava, tudo mais. E essa minha amiga, beijos Maria Tereza, ela foi me falando como funcionava e eu fui atrás, pesquisei e tal. Não passei em 2015, afinal, não, eu pensei, não, Enem, deve ser de boa isso aí. Vai nessa, deve querida. Ser tranquilo, nossa, mas... Não foi tranquilo quando o fiscal disse, gente, 10 minutos pra acabar a prova, eu não tinha começado a passar minha redação a limpo ainda. Mentira. É, então. Mas deu pra acabar o resto. Deu. Eu tirei uma nota maior naquela redação do que na de 2016, por incrível que pareça. Enfim, depois de 2016 eu tentei de novo, consegui ingressar e eu descobri que existe todo um mundo de pessoas que eu conhecia antes da UFABC que estão aqui. Então é uma faculdade onde eu me sinto em casa, não só pelo curso, mas também pelas pessoas. Aqui realmente eu descobri isso, um buraco negro de pessoas que eu conheci na minha vida. Tem pessoas de todos os ciclos de amizade possíveis. Sim, imagina que sua vida é uma grande teia e o ponto central dessa teia é o UFABC. Se você fizer uma cagada aqui, colega, saiba que seu amigo do jardim de infância vai saber de algum jeito. Enfim, seguindo pra próxima pauta, quais recomendamos pra você que tá entrando nesse mundo agora de podcast, que se interessou e que quer saber... Por arquivo que pareça, ainda tá ouvindo o que a gente tá falando. Cara, não, se você ainda tá aqui, parabéns. Você é guerreiro, você é guerreiro. Um beijo aqui, ó, na orelhinha. Então, quais podcasts você recomenda, gente? Olha, eu vou começar indicando um podcast em português, né? Para os menos não familiarizados com o inglês. Sim. Eu vou começar com o que eu tô ouvindo bastante, que é o GugaCast. GugaCast? O GugaCast. O GugaCast, pra quem não sabe, é protagonizado por Guga Mafra, participante. Guga Mafra! O participante que aparece bastante nos podcasts do Jovem Nerd, né, no Nerdcast. Uhum. E ele criou o seu próprio podcast e ele tem uma temática relativamente parecida, mas eles não falam, eles não têm assunto de cultura pop, é mais discussão de contar histórias e essas coisas. E ele tem sempre umas divagações muito engraçadas com o irmão dele. Sim. Ele e o editor dele são basicamente os maiores participantes do programa. E é esse que eu recomendo. Se você quiser ouvir histórias engraçadas, histórias doadas de pessoas por aí, em situações diferentes, acho que é um bom podcast que você curte a vida, né? Quem mora longe aí da UFPC, tem caminho de trem, de carro. É, coloca no trem e, cara, a sua viagem vai... Bota o foninho, você senta lá, você ouve as histórias, você tem que segurar o riso pra não rir no meio do transporte público. Ou ri, você não tem nenhum escrúpulo, nem rir. Cara, tinha um dia que eu tava fazendo teste numa agência lá e eu tava ouvindo o Nerdcast, assim, que, aliás, é a minha recomendação, já falo dele. Era uma piada muito idiota, mas que eu achei tão engraçado, porque tinha tão a ver com a minha vida, que eu comecei a rir que nem louco. E era aquele local de seleção, sabe, de artistas. Então a galera tava, tipo, todo mundo tenso, olhando um pro outro, meio, meu concorrente. E tinha um otário ali no meio do canto, rindo sozinho. Como ele ouça estar calmo e relaxado numa situação dessa? Não, tava rindo e tremendo. Essa é minha vida, eu rio e tremo, pronto. Quase esses cachorrinhos pequenos, late e treme. Exato, eu sou praticamente chihuahua. Um pincher. No, eu odeio pinchers. Enfim, a minha recomendação pra você que quer começar nesse mundo de podcast é o Nerdcast, é um podcast brasileiro, talvez o maior do Brasil até então, né? Até onde eu sei, sim. Afinal, são 11 anos, né? Quase 12 anos. Quase 12 anos de podcast, os caras têm uma experiência gigante. E, quase 600 episódios, é muita coisa pra falar. O formato deles é basicamente o que a gente pretende fazer aqui, mais ou menos, porque é uma conversa de amigos e é o que a gente tem aqui nesse podcast. Claro, né? Exatamente. É uma conversa de amigos com vários participantes e que eles diversificam bastante o tema. Começou com um podcast pra falar sobre cultura pobre. É, pobre. Cultura... Cultura pobre. Foram falar de C&A e etc. Cultura pobre. Ai, qual sagrado da tia mais vai custo-benefício de salgado e pastel. Isso. Não fala isso porque a gente tem um plano desse de pauta, hein? Eu não julgo, não. É que você só errou o conceito, mas eu faço muito parte da cultura pobre. Eu sou muito adepto, tá? Porque realmente o nome Nerdcast não transmite essa ideia, mas você conseguiu de alguma forma. Tá. É da cultura pop, ok? Eu não lembro qual foi o primeiro podcast que eles fizeram, eu não cheguei a ouvir o episódio, mas os primeiros é sobre isso, sobre séries, sobre coisas do gênero. O podcast normalmente tem uns 90 minutos, assim, e parece bastante coisa, mas, cara, quando você embarca na viagem e ri das piadas e tá lá dentro, é sensacional. Acho que você vai curtir muito, porque os temas, eles são tão variados, eles têm desde profissões até coisas do cotidiano. Começaram a fazer o podcast de profissões, de tecnologia, o Nerdtech. Empreendedorismo, que eu já ouvi todos. Eu não, porque eu tenho mais o que fazer. Porque alguém fica estudando aí na sala dos computadores e aí precisa de uma distração, entendeu? Tudo bem, se for esse caso, tudo bem. Ultimamente eles têm chamado muitos convidados, professores de história, inclusive o Felipe. Sim. Do podcast outro que eu recomendo, que é o Xadrez Verbal é um podcast que eu conheci em 2015, quando eu tava na minha época de cursinho, e eu tinha que me iterar com atualidades, e o Xadrez Verbal faz justamente isso, faz uma análise política, né, jornalística de todos os acontecimentos. Sim. Da semana, e põe, né, todo no mundo mesmo, eles fazem um apanhado geral e botam a opinião deles, e é realmente muito interessante. Sim. Você vê uma análise tão profunda assim, em questão de menos de uma hora, isso pode ser realmente muito interessante. E recomendações de fora, agora, pra quem tem interesse em podcasts em inglês ou quer treinar um pouco do seu listening, Eu recomendo Hello from the Magic Tavern, né? Não, é sua. Ok, obrigado. Eu recomendo Welcome to Night Vale, que é um podcast que, cara, quando eu descobri que o Nate também conhecia e gostava, foi... Não, foi o estopim pra nossa amizade florir. É, cara, é sensacional. Eu sempre tenho problemas de descrever como ele funciona, então me ajuda aqui. Até ele não consegue se descrever direito. É muito complicado, porque ele é um podcast narrativo, então tudo que você tá ouvindo ali faz parte de uma história, todos os episódios são conectados, e você é inserido como cidadão de uma dessa cidade estranha, Night Vale. E o programa é um bloco no programa de rádio, né? É como se fosse... No programa de rádio, o locutor é basicamente o personagem principal, o Cecil, com a voz magnífica dele. Ah, não, é a voz mais sexy que eu já ouvi, assim. É, né, e ele vai contando notícias da cidade, só que são coisas estranhas, né? A cidade não é comum. Às vezes começa normal, mas de repente você ouve... Ah, vocês perceberam a nuvem que está brilhando do céu? Parece que ela está chovendo animais mortos dela. Aí você começa a falar, o que está acontecendo aqui? Você aparentemente tem uma moça sem rosto e velha que mora na sua casa e você não sabe... Aparentemente existem dragões de 5 cabeças vindos de outro universo. A polícia é supostamente secreta e espiona tudo que você faz. Bibliotecários, eles são demônios enviados de outras dimensões. Nunca entre no parque de cachorros. E cuidado quando for abrir a gaveta, pode ser a gaveta de leite quente. Bem, é basicamente isso. Se você conseguiu tirar alguma informação disso, ou se você parabéns, ficou curioso, pelo menos. No mínimo curioso pra saber o que acontece. Dê uma chance a Welcome to Night Vale. Exato. Porque é sensacional. Os caras já estão, se eu não me engano, no sexto ano ou no quinto ano? Já completaram 5 anos em junho. 5 anos em junho eu de podcast. Eu descobri em 2013, então eu tava bem no começo mesmo. Vi o podcast crescer, eu vi a fandom crescer, eu vi ele se tornando, né, indo além dos episódios gravados, estão começando a fazer shows ao vivo, eles lançaram pelo mundo, cara, lançaram também os livros com histórias da cidade, exato, assim, né? O primeiro livro, ele é um capítulo alternativo, assim, que se passa na cidade. Sim. Esse mês vai lançar o segundo livro, It Devours, e você pode ler ele, na verdade, em separado. Os autores disseram que ele é uma história em separado, mas é contextualizada em Night Vale, mas você não vai perder nada da história, da continuidade, assim. Nem... Ah, bacana. É porque no caso do primeiro livro, Welcome to Night Vale, você tem alguns elementos ali que não fazem você perder coisa do podcast, mas se você leu aquele livro, de repente você tá ouvindo algum episódio, você... Tem uma puxada, assim. Inclusive, o episódio seguinte saiu depois do lançamento do livro, chamado sim. De Epílogo. Sim, sim. Ele conta as consequências do livro na cidade, mas é um episódio que você, se você escutar assim, ler o livro, você consegue entender perfeitamente. É um episódio muito bom, por incrível que pareça. E é realmente, um podcast realmente muito bom, é o que eu recomendaria de imediato, assim, para as pessoas também. Exatamente. Caso você esteja pensando, tá, como eu faço pra ouvir podcast, né? Antes da recomendação do Nate. Hoje em dia a gente tem uma gama de aplicativos que funcionam como agregadores de podcast. No caso, o... No iTunes, no próprio iTunes, né? Que pra quem tem iPhone no próprio iOS, iTunes, em geral, você pode ter um aplicativo de podcast. Tem um aplicativo só de podcast, onde você pode assinar os podcasts que você quer ouvir e você vai ter lá o seu feed mensal, semanal. Update, toda vez que sai um episódio, ele sai lá bonitinho. Sim. E tem diversos aplicativos que fazem isso. Eu uso o mesmo que eu recomendo, o Podcast Go. Uhum. Uso no meu celular, eu uso Android, né? Mas eu imagino que tenha pra iOS também. Ah, se tiver tudo sim. Bem, é um ótimo aplicativo também. Tem o Podbay. Tem o Podcast Republic, que é o que eu uso atualmente. É sensacional. É plataforma que não falta. Inclusive, muitos podcasts hoje em dia estão oferecendo os seus episódios em SoundCloud. Verdade. SoundCloud que era pra ser o YouTube do podcast, né, cara? O que aconteceu? Não, agora tá virando uma caverna de DJs alternativos. SoundCloud. Mas, cara, já vi cada coisa boa no SoundCloud. Não, cara. Eu também, mas tem gente que acha que faz a coisa boa e bota lá no SoundCloud também, então é um labirinto, se você achar uma coisa boa também. Exato. E então vamos pra próxima recomendação, que é... Hello from the Magic Tavern. Hello from the Magic Tavern. Essa é basicamente a pequena abertura do programa. O programa se passa com o narrador Arnie Nickham. Ele é uma pessoa real, na verdade. A história é fictícia. Então você tem uma mistura de realidade com fantasia, que eu acho muito legal. Sim. A história de mentiria que eles fazem, que o Arnie, ele é natural de Chicago, Ele foi num Burger King lá numa X, num Burger King qualquer lá de Chicago. Burger King em Chicago, ele né? Ele passou, tipo, no drive-thru, assim, atrás, né? E, de repente, ele passou por um portal personal e ele tá agora num mundo fantástico. Então, passou no drive-thru é muito bom, porque depois você descobre que ele foi lá pra chorar. Mas isso que é muito... é sensacional. Enfim. É. E aí ele entra nessa terra mágica chamada Fun e ele começa a gravar um podcast dentro de uma taverna. Então você tem elementos de fantasia medieval, tipo... Se você gosta, já jogou RPG, Dungeons and Dragons ou qualquer sistema medieval, você vai identificar elementos de lá e vai gostar bastante. Exato, é como se fosse uma narrativa improvisada. É, e nota-se que o podcast ele é totalmente improvisado. Sim, sim. Os diálogos são completamente improvisados. Tem alguns detalhes que são pré-definidos, como os personagens e tal, mas isso é só pra ajudar a fluir no improviso, né? Mas é isso aí, o Arnie tá na taverna e ele tá gravando um podcast com mais duas pessoas. Bom, uma pessoa e um shapeshifter, né? Um chain. Como seria em português? Shapeshifter... Eu lembro que tinha um nome em português pra isso que era... Meu Deus. Alguém troca manja pele. De RPG? Troca pele. É, um doppelganger, né, doppelganger, cara? Doppelganger é alemão, isso me ajudou muito. Não, e doppelganger nem é a mesma coisa que o Chains. Ah, mas ele tem as mesmas habilidades no Dungeons & Dragons 5, quinta edição, então... A gente não tá... Você entendeu. Tá, tudo bem. Tá, é um troca-pele. Ele tem a habilidade de se transformar em outros seres, outros animais, pessoas. Só que esse Changeling, ele é... É, um transmorfo, olha só. Muito obrigado, gente. Você vê, veterano é outra história, né, cara? Tá nativa, já, eu gostei. Tá nativa. Enfim, ele é um transmorfo e ele tem um detalhe de como ele pode se transformar, né? Que é sensacional. Olha, o Changeling, normalmente, ele pode se transformar baseado no quê? No bicho que ele vê, ele se transforma. Ele basicamente vê todos os detalhes daquele bicho o e tenta copiar no corpo dele. O Changeling do Hello from Magic Tavern, chamado Chant, ele... Pera, você tá falando Changeman? Não. Ah, tá, porque Changeling, né? É um tokusatsu. Aqui, eu gosto da palavra louco. Changeling, desculpa. Ah, tá, ok. O Chant, que é o personagem em questão, ele, pra ele se transformar no outro bicho, no outro ser, ele tem que ter relações sexuais com essa pessoa, com esse bicho. O que é sensacional, porque de repente a galera pergunta, tá, o que você já foi? Ah, eu já fui uma aranha, eu já fui um camelo, eu já fui uma foca. Tá, pera, como que você transa com uma aranha? Como é que ele migra de um bicho tão pequeno pra um bicho tão grande, ou vice-versa, né? É sensacional. E a gente... Ele até que chega a ser explícito, né, na hora. Ele não precisa necessariamente... Não precisa correr... Assim, ele acaba sendo bem detalhista. Não precisa correr penetração, tá? Ele dedou a aranha. Sim, sim. Né? Ele fez esse favor Verdade. Pra ela. E ele virou uma aranha por estar lá por tempo. E aí tem episódios, né? 99% dos episódios ele está na forma de um texugo. Sim, que é a forma preferida dele, que né? Que é a forma preferida dele, mas... De vez em quando ele aparece como uma forma de crocodilo. Acho que ele apareceu como um flamingo uma vez, só que ele detesta flamingos. Eu aí não sei se eu já cheguei nesse episódio. Um pouco mais pra frente. É, o do crocodilo eu já vi. É muito bom. E o outro colega do Arnie e do Chan é o Usidor. Wizard of the 12th Realm of the Theseus, Master of Light and Shadow, Manipulator of Magical Delights, Devourer of Chaos, Champion of the Great Halls of Tarakas. Os homens são os meus, só alcance tem cheese. Culpas tem. And I am known in the North with as Gaswanius Maester. É o Usidor. Usidor é um Usidor. Mago. É um mago. Ancião de sei lá quantas centenas de anos. E todo santo podcast ele faz essa apresentação. Porque o Felipe teve o glamour de fazer pra gente. Cara, é sensacional, porque as primeiras três vezes que você ouve, você fica, caramba, é muito nome, como é que lembra disso? Sim. No quinto episódio você tá fazendo igual. Você tá cantando junto. É entoado. Não tem como, você, de tanto que ele fala, uma hora você vai zoar ele junto, assim, e aí você se pega falando sozinho no meio da rua. Mas, enfim. Enfim, os três, eles estão sentados na taverna e eles ficam com, né, o Arnie, que ele é novo nesse mundo mágico, ele acaba experimentando as coisas desse mundo mágico, então eles acabam conversando, né, fazendo paralelos entre os dois mundos. Exato, ele sempre quer apresentar pro pessoal do podcast, que é direcionado pras pessoas da Terra, né. E por alguma razão, ele foi com o laptop dele pra esse mundo mágico, Ele tá conseguindo Wi-Fi do Burger King. E ele está conseguindo um sinal do Wi-Fi do Burger King através do portal. É, exato. E lá ele tava com o equipamento de podcast dele. Perfeito, tudo perfeito, bonitinho. Tudo... Suficiente pra gravar 3 pessoas numa mesa. Exato. E aí ele consegue fazer um podcast semanal perfeito. Exato. E aí daí eles vão, cara. E... É uma premissa, assim, que você fala, pô, é completamente idiota. Mas é isso que torna o podcast, cara, excelente. Cara, é sensacional, porque todo episódio você tem convidados. Então às vezes você tem 2 tubarões, às vezes você tem 2 goblins. Duas águias. Árvores. Eagles super Night. Hag. Eagles Night. É. Tem todo tipo de personagem que você pode imaginar. Provindo de um RPG mesmo, de vasto, tem elfos, fadas, gnôminos. Anêmonas. Gnôminos mundos. Espíritos imundos. Para. Não começa. Meu, vai pegar minha mente pra fazer esse exorcismo Supernatural na minha cabeça. Não vamos entrar em Supernatural agora. São 12 temporadas pra cobrir, a gente tem que fazer um episódio inteiro só pra. Ou só 5 se você tiver bom senso. Exatamente. Que não foi o que eu fiz. Então. Enfim, e basicamente é isso, cara. Fica aí as recomendações pra quem quiser aprender mais sobre podcast, ou ouvir mais, ou se interessou. E afinal, do que se trata esse podcast? E qual é o nome desse podcast? O nosso podcast, Felipe, chama Todhack. Porque, né? Qual que é o melhor nome pra representar a realidade dessa faculdade? É um excelente trocadilho que abrange, assim, tange a realidade e é completamente relatable com as pessoas. Então eu achei que É sensacional, cara. A gente tava fazendo brainstorm de nomes no trem, voltando pra casa. Eu desviei o meu curso só pra dar uns 20 minutos a mais com você até sua casa. Olha, pra que continuar. Pra continuar. Você quer mostrar os nomes que a gente já passou por? É, pode ser. Olha, a gente tinha começado com aquele cast. Na verdade, aquele cast, né, foi o podcast que a gente tinha pensado em fazer com outros 2 amigos nossos. Ah, verdade. Não, era o Algo Cast. Era o Algo Cast? Algo Cast. Era o Algo Cast. Algo Cast. Que eu acho um nome legal até hoje, mas a gente não quis roubar, né, o sonho. É, então... a ideia tinha envolver outras 2 pessoas e a gente quis manter aí a identidade do conceito daquele podcast pra aquelas outras 2 pessoas. Saquei. Tranca Cast era o... Uma outra opção viável, porque é outro que representa muito bem o que acontece nessa faculdade. E hora da hack, né? Não, uma alternativa ao Todo Hack. É, uma alternativa ao Todo Hack e o hack do bem. A gente gostou muito dos trocadilhos com hack, né? O hack, né? Porque aí, se você não teve a sagacidade de perceber, o hack, ele é... Você vai explicar, sério. Olha... É verdade, eu preciso. Não, acho que não, cara. Assim. É aquele coisa da piada? Se eu preciso explicar, não foi boa. Se você explicar, aí perde a essência, eu acho. Ok, sabe? Não, tudo bem. Acho que se as pessoas olharem o logo, elas vão perceber. Exato, tem uma caricatura nossa aqui, muito legal. Muito obrigado, pessoa que fez beijinho no seu coração. Aliás, qual que é o seu nome, parceiro? Eu não cheguei a perguntar. Arthur é o caricaturista aqui da rádio. Estamos com companhia aqui. Temos o Arthur, temos a Silene e temos o Alexandre. Tutuzinho. Alexandre, que é o mastermind aqui da rádio, junto com o professor Javier. A gente vai se dar muito bem, né? Sim, é. E, bem, é isso. Do que vai se tratar o Todo Hack, afinal? É, o Todo Hack, a gente tinha se baseado em outro podcast, então a gente vai falar sobre cultura pop e assuntos que a gente gosta do dia a dia. Exato, mas a gente, quando a gente for contar alguma coisa em específico, a gente vai tentar fazer um paralelo com o mundo acadêmico aqui do UFABC. Exatamente. A nossa intenção é o primeiro bloco do podcast sempre vai ser sobre a faculdade, sempre vai ter alguma coisa relacionada, alguma notícia que você perdeu, alguma coisa que você passou no e-mail institucional e você não leu. Porque você não abre ele faz o quê? 3 anos? E o seu e-mail secundário já tá com mais de 300 e-mails não apagados e 99% são deles da ProUp dando alguma palestra que já foi há 2 dias. Exato. Então algumas dessas notícias a gente vai tentar trazer pra vocês aqui. Lembrando, não seguir só pelas notícias que você ouve aqui, até porque muitas delas podem ser zoeiras, eventualmente. A gente não vai virar tendencioso também, né? É, então. E vai tentar relacionar a pauta com a faculdade e tudo mais, e nesse a gente pensou em apresentar o programa pra vocês, mostrar o que a gente quer fazer, qual que é o intuito do trabalho que a gente quer desenvolver aqui. E basicamente é isso, né? O segundo bloco vai abranger algum assunto que a gente escolher pro dia. Exato. É, e como é o primeiro episódio e a gente precisa, pra montar os outros quadros de tempo e juntar informação e juntar ideia também, Esse episódio então acaba sendo um pouco mais cru, mas a gente já teve uma ideia pra discutir daqui a pouquinho. Exato, exato. E é aproveitando já pra abordar a nossa cultura pop, que é nosso queridinho maravilhoso Star Wars! Esse é ano de Star Wars. Todo ano é ano de Star Wars. Todo ano de Star Wars, até 2020 agora. Olha que beleza. Não, até eu morrer, cara, é ano de Star Wars. A Disney comprou essa porra, é até eu morrer. Não posso. Não, cara, você sabe disso. Eu sei, é a Disney, né? Mas eu acho que Star Wars, todo ano... A gente vai entrar nesse assunto. A gente vai entrar nesse assunto. Antes disso... Uma pausa pro café. Uma pausa pro café, uma música relaxante e a gente volta já já. Beijinho. Backseat or play pharaoh, dance with me and shake your bones, slow down society, it's been waiting to bring you down, snake eye with a sly smile, can hold lays ease on plush pillows, slender caves of radiant chrome, paperback dreams in their deep toes, twitch their toes to black mambo. Star Wars! Chegou a hora. Chegou a hora. Começamos bem, começamos em cima, começamos delícia. Agora, também é um meio arriscado, né? Porque Star Wars é aquela... É assunto delicado. Assunto delicado, aquela franquia que mexeu com um, mexeu com todos e... Bem, vamos tentar manter um papo... Não, a gente tem a sorte de ser aquele, né? É o que eu costumo diferenciar entre o fã apaixonado e fã obsessivo. Né? A gente é o fã apaixonado, saudável. Sim, sim. Né? Gosta... Tem carinho há muito tempo. Qual que é o número de série da Millennium Falcon mesmo? Ok. YT-1300? Então, apaixonado, não, sei. Okay, eu tô... Então, enfim. Star Wars, cara. Vamos tentar ambientar a galera que nunca viu, porque... Ainda existe esse esmeliante. Cara. Não, assim... depois de uns anos pra cá, eu percebi que é muito mais comum do que eu pensava, porque eu achava que era uma coisa que tava tão presente na vida das pessoas quanto tava na minha, porque passava direto na televisão. É, pra direto, gente que tá direto, incluso direto. No universo, Star Wars é, tipo, muito comum, é direto. Imagina, acho que essa semana agora vai ter a JediCon lá na Vila Mariana. Oh, JediCon, verdade. Infelizmente não vai dar pra ir, eu fui ano passado, foi tão legal. Ah, oh, fuck. Enfim, vamos situar a galera pra quem não sabe o que é Star Wars. Enfim, pra você que não sabe o que é, que nunca viu um filme ou nunca se interessou, mas agora decidiu dar uma chance porque eu tô de hack, esse é o programa mágico onde as pessoas decidem dar chances às coisas. É, a gente tá com a onda de digital influencer agora. Exato, nossa. 1977, George Lucas lança aos cinemas Star Wars, só Star Wars, não era ainda Uma Nova Esperança. Não era só Uma Nova Esperança. Não, era só Star Wars. Certeza? O primeiro título era só Star Wars, não era Uma Nova Esperança, não era Episódio 4. Não, Episódio 4 com certeza não ia fazer nem sentido. Então, mas o Episódio 5 veio junto com o Império Contra-Ataca. Veio episódio 5. A galera devia ter bugado muito. Exato. Eu posso estar falando merda aqui, não vai ser minha primeira pá de merda, não vai ser a última, mas eu tenho quase certeza. A gente precisa muito de um sistema de fact-checking. É, não, mas enfim, confia no pai que inimigo cai. Então, seguinte, 1977 chega aos cinemas Star Wars, Uma Nova Esperança. Sobre o que se trata essa história? O que é isso? Bem, Jornada do Herói clássico. Se você já ouviu falar em Jornada do Herói, você sabe o que é. Se você não ouviu, a gente vai comentar aqui brevemente. Um brother chamado Joseph Campbell, ele era um historiador, se não me engano. Uau, né? Olha aqui, você tá entrando num território que eu não manjo muito. Então não, vou eu só vou, dar uma pincelada breve aqui. E em suas pesquisas ele descobriu que todas as... Descobriu não, mas percebeu que todas as os mitos, todas as lendas de N tribos diferentes, de N povos, de N culturas, elas seguiam têm... Seguiam um padrãozinho. Elas seguem um padrão, elas seguem um elemento. Toda a narrativa, história, desde contos de fada até histórias de terror, contos mais elaborados. E isso se deve ao fato de que nós somos humanos e nós temos interesses que a gente acredita que são únicos, mas que na verdade são compartilhados por todos nós. Sim. A gente quer se sentir especial no mundo, a gente busca um motivo de estar aqui. Mundo em que todo mundo é especial, ninguém é especial. É, exatamente. E a jornada do herói é basicamente um paralelo com a jornada de qualquer pessoa, assim, você pode estar vendo algum filme e você se identifica com aquilo, é porque você passou por um momento parecido na vida e você vai passar. E a jornada do herói é um sistema de storytelling que tenta seguir elementos, colocar elementos e seguir um padrão que vai construir uma narrativa consistente. Você tem o personagem principal, que é o herói. Nosso querido Luquinhas Skywalker. Geralmente na jornada do herói clássico, ele vem do interior, vem de algum lugar que é... Uma origem humilde. É, uma origem humilde, né? Que se conecta mais com o público. E esse herói ele vai ser inserido numa aventura que ele não estava preparado, algo que vai levar ele a um mundo que é muito maior do que o que ele conhecia naquele momento. Ele vai se deparar com uma situação que ele não tinha conhecimento algum, ele vai estar até meio perdido um pouco no começo. E que não necessariamente ele quer estar lá, mas... Por alguma coisa vai fazer com que ele esteja fora da sua zona de conforto. Exatamente. E mais tarde ele se descobre como uma peça fundamental desse quebra-cabeça todo. E seguindo diversos outros elementos, você tem a jornada até o covil do inimigo, você tem a descoberta sobre algum segredo do inimigo e tudo mais. E a partir daí você vai criando o seu roteiro, né? Existem outros N elementos aqui que a gente não vai falar muito pra não se perder, porque a gente vai voltar pro assunto aqui. Seu cinema. Enfim. A paleta de cores não, é maravilhosa. Não, para Wes Anderson, para. Nossa, deu até microfonia aqui. Enfim. E o que acontece com Luke Skywalker em Star Wars, vamos falar aqui, episódio 4, Uma Nova Esperança, é isso, né? Né? A história começa com o nosso jovem Luke Skywalker, crescendo com seus tios. É, no... na verdade a história começa no, com o ataque do Império na nave da Princesa Leia, é, mas tipo, o... é um prólogo, né? É um prólogozinho. O que interessa dessa... o ponto interessante é quando aparece o herói, né? O Luke Skywalker, ele vivia com seus tios no... interiorzinho, né, da deserto, meio do deserto, qual é o nome do planeta mesmo? Tatooine, na verdade. Ele vivia no planeta Tatooine, que é um planeta deserto, meio morto até, meio sem nada. E é, sem nada, sem vida. Sim, é só areia. Só areia, e... só que ele, como todos os heróis, todas as pessoas, ele quer mais, ele não ele quer... Ele se sentia preso ali, ele não queria passar mais um ano cuidando da colheita do tio dele. É, ele queria se alistar, se eu não me engano, né? É, ele queria pelo menos voar com... Porque ele era... Ele já, né, tinha pequenos indícios de diálogo que ele era um bom piloto. Que ele era um bom piloto, e sim. E ele queria, sei lá, se alistar na... É, os amigos dele já tinham ido... para as forças rebeldes. É, para as forças rebeldes, tinham se alistado e agora eram pilotos e tudo mais. E... Acho ele bom quer... e importante ainda dar um pequeno de contexto, né, da situação da galáxia, né? Porque... Ah, a gente falou sim, de Forças Rebeldes, sim. Que é o seguinte, né? O universo... universo, muito grande. É, a galáxia... A galáxia estava dividida, né? Entre o Império, maligno, ditador, e as Forças Rebeldes. Exato. Star Wars é situado em uma galáxia fictícia que fica, como é que é? Há muito tempo numa galáxia, muito distante. E... basicamente, o que Star Wars trata é a história das pessoas inseridas nessa galáxia e como elas vão mudando o rumo da história desse lugar. E, cara, o que eu achava muito louco quando eu era pequeno era isso. Tipo, puta, mano, a gente tá falando de uma galáxia, cara. A gente não tá falando aqui de uma cidadelazinha. É, a gente saiu dessa mundo. Coisa de... Ah, o herói das Vila Pacata. É, o cowboy. O cowboy. Esses filmes, né, o western anos 60 aí. A gente saiu desse mundo e a gente foi pra um mundo completamente fictício, gigantesco. Gigantesco e até com os elementos cyberpunks, assim. É, na época, então, devia ter sido, assim, um estouro, porque era algo, uma novidade. Assim, tinha Star Trek já há alguns bons anos naquela sim, época. Sim, sim, sim. Mas o que acontece é que, como filme de efeito especial, ele é muito importante, né? Porque ele ressuscitou a fé que os estúdios perderam nos filmes de efeito especial. É, Star Wars tentou ser... George Lucas tentou vender Star Wars pra N estúdios e vários negaram. É, e a Fox Studios... E aí ele Studios, fez o dele. Né? Não, ele fez o dele depois do primeiro, né? Com o dinheiro do primeiro. A Fox Studios tinha ainda uma partezinha de efeitos especiais lá e falou, cara, é o que tem. Usa. É, e aí nasceu ele o usou primeiro bem. Filme. Usou muito bem. É. Voltando à história, o Luke Skywalker, ele vai ser inserido no cenário da galáxia, nesse cenário de rebelião contra o Império Tirano, de uma maneira um tanto quanto inesperada pra ele, porque de nada ele conhece do universo de fora, e ele descobre que ele é uma parte essencial daquilo tudo e que ele tem um papel fundamental a ser cumprido. Sim. Os tios dele contam pra ele que eles conhecia já de antes que tinha um senhorzinho que vivia no meio do deserto chamado Tio Ben. Sim, sim, Tio e Ben. E o Tio Ben, ele. O Luke não sabia exatamente as origens dele, mas ele sabia que ele tinha um tanto de mistério com ele, né? E aí o Luke, depois de se fugir pro meio do deserto com a navezinha, num ataque de raiva, né? De não aguento mais, aí vai pro deserto e ele acaba sendo atacado pelo povo da areia, um povo nativo de lá que é um pouco tanto violento contra outras espécies em geral. E aí o Tio Ben salva ele, e aí o Tio Ben começa a contar pro Luke Skywalker que, na verdade, o pai do Luke, ele lutou na guerra que há uns bons anos antes, né? Guerras anteriores que vieram... Vieram estabelecer o poder do Império, fez criar o Império. Sim, sim. O Tio Ben, ele é a figura do mestre, né? Na jornada do herói sempre tem o cara que vai passar conhecimento pro personagem. E nesse caso é o Ben Kenobi, o famoso Obi-Wan Kenobi. E ele fala do pai dele e diz que ele era um cavaleiro Jedi, né? Muito forte, ele era um ótimo piloto e que ele morreu na guerra. Exato. E ele insere essa figura do pai pro Luke, e o Luke automaticamente pensa, nossa, meu pai era foda, cara, deve quero ser... Quero ser como ele, quero desbravar a galáxia, né? Mal sabia ele depois. É, vamos deixar isso pro, né, próximo filme, né? É, então, enfim. Enfim, Luke e Tio Ben, eles decidem vazar. O Luke quer vazar, ele quer fazer parte da aliança, ele quer ir embora. Ainda mais porque nesse entretanto que ele tava com o Tio Ben... O Império ataca Tatooine e acaba destruindo a vila que ele morava inteira. É, que o Império... Por que que o Império ataca, né? Ele, na verdade, o que acontece é que dois droids de uma nave rebelde foram parar em Tatooine, entraram no escape pod e foram parar lá. E eles tinham uma mensagem muito importante de uma mulher que é membro da Aliança Rebelde. E precisava, essa mensagem precisava ser levada até um cara chamado Obi-Wan Kenobi, no caso, Ben Kenobi. E o Império estava atrás dessas informações, eram informações cruciais, o Luke nada sabia disso. E é justamente essa mensagem que é mostrada posteriormente pro Luke, o conteúdo inteiro, que vai introduzir o Luke no mundo maior, nesse cenário de guerra. Exato. Que ele tá enfrentando. Então, a partir daí, ele toma a decisão... Não, ele tá pra tomar a decisão de entrar nessa aventura, só que quando você se depara com algo que é muito maior do que você mesmo, primeiro você fica com medo. Sempre pânico, né? Sempre pânico. Você não sabe exatamente o que fazer. E a primeira coisa que o Luke faz é voltar pra casa e... A vila dele tá devastada. A vila dele, pra vila pacata, só que... Os tios dele carbonizados. Tá tudo destruído lá, né? O Império destruiu tudo. E é o momento em que o herói perde tudo que... Toda prendia noção, ele na casa dele. Toda a noção de mundo que ele tinha e vai atrás do destino, né? O que resta pra ele agora é ir embora e desbravar o resto da galáxia. Exato. E acho que a gente não precisa mais se perder muito aqui falando do primeiro filme, porque a gente já deu a introdução. Uma contextualização, né? Sim, a gente deu a introdução aqui e a partir daí você que se interessou talvez por Star Wars pode... Assista os filmes, cara. Pelo menos os filmes clássicos, que são episódios... A galera sempre pergunta, nossa, mas é muito filme, como... Por onde eu começo e tal? Assim, Star Wars tem um pequeno... Não um problema, mas assim, pra quem não sabe, fica meio confuso. Porque o nosso a amigo... A trilogia original que saiu em 77, 79 e 81, na verdade, é a trilogia que se passa depois da trilogia que saiu nos anos mais recentes, né? Colocando de maneira mais fácil, nosso amigo George Lucas, ele já pensava em fazer 6 episódios, assim, mas como ele não tinha muita fé de que o primeiro ia vingar, ele não colocou logo o episódio 4 no primeiro. Exato. Mas... Então, quando você encontrar os filmes, você vai encontrar eles numerados de 1 a 6. De 1 a 6. Você vai... A nossa recomendação, né, pra você também perceber o progresso no questão, né, técnica de filme mesmo, por efeito especial. E o regresso também. Não fala muito. Você vai assistir na ordem, episódios 4, 5, 6, e se você tiver coragem... Se tiver na vibe. Se tiver na vibe, cara, assiste os episódios 1, 2 e 3 depois. O 3 assiste, eu gosto do episódio 3. O episódio 3 é legal, o episódio 1 eu gosto bastante porque tem a corrida de pods e tem a luta contra o Darth Maul, e são pontos do filme que eu acho divertidos. Sim, dá pra dar uma ignorada. E a trilha sonora, tudo... John Williams faz... Milagre também. O cara entrega o trabalho dele, né? Agora o episódio 2... Inquestionável. Toma uns Red Bull antes pra não dormir, tá? Nossa, cara, puta que pariu. É que assim, a trilogia original, ela é... Até que ela é um pouquinho rápida, até. Você vê, tipo, é tudo muita ação, né? De repente, todo planeta, toma numa nave, tem tiro ali, tiro aqui e tal. Sim, sim, e cada episódio é fechado dentro de si mesmo, Então... Não te deixa a sensação de que você tá vendo um negócio ali que e aí, não vai te levar, né, pra lugar. A trilogia mais recente virou tipo House of Cards, virou tipo... Porque ele Geonosis quis... of Cards. O diretor quis introduzir o elemento de política no universo de Star Wars, que eu acho que é válido. É crucial pra história. Pô, você tem uma galáxia que tá tentando se estabelecer como imagina comunidade. Lidar com diplomacia da galáxia. Se aqui na Terra já é difícil, imagina uma galáxia inteira. Só que assim, ele introduz esse elemento da diplomacia não com muito... Ele se perde, cara. É. Ele se perde. Ele se enrola tanto. Você, ele te mostra coisa que você não quer saber. Você já ligou na TV Senado sem querer? É, sem querer. Sem querer. Às vezes você tá passando uns canal, a net reseta, e você volta lá pra TV Câmara sem querer. Então, é a cara, mesma coisa pra uns dois episódios. É, você, parece que você tá vendo um grande episódio de TV Câmara e eles estão tentando decidir o projeto de lei, votar o projeto de lei que vai, sei lá, multar quem espirra na rua. É um negócio assim. É, um bagulho bem, bem idiota mesmo. É, e enfim, e tem todo o cenário de guerra por trás, só que ele parece que se apaga, né, diante de tudo. É, toda isso. A política se constrói nos dois primeiros filmes, né, porque aí estoura de vez no terceiro, né. Qual que é a fita que tá acontecendo? Na verdade, o... No episódio 1, 2 e 3? É, qual que é o problema da política? Existem uma parte da galáxia que quer se separar do governo separar atual. Separar da república. Separar da república da galáxia. Sim. E tá tendo uma infindade. O que foi, Felipe? Nada, não. Tem uma galera separatista aí, né? No... Ah, o Sulito. É, não. Sulito. Tem o Sulito da galáxia? É, tem uma galera que toma chimarrão que eles querem e falam não, porque... A gente não gosta do que tá acontecendo e a gente quer umas conversas diplomáticas pra sair daqui, só que não dá muito certo e aí eles descem pro pau com o resto da república e aí essa trilogia acaba culminando numa guerra pesada. Sim, e é sim. Isso aí. É, e com um plot twist que vai levar até o... Até a trilogia original também, né? Até a trilogia original. Ela, no episódio 3, é perfeito a parte que ele começa a se encaixar no episódio 4, é bonito. É, essa é uma das coisas que eu mais gosto nessa parte. É, tem uma coisa que me incomoda, que é o não, né? É o quê? Não, mas isso aí é clichê de todo filme, não tem muito como escapar, né? Mas puta que pariu, não, né? Não, tudo precisava bem. Precisava disso. Ah, sei lá. Foi, já foi. 2005, já foi. Sim, sim, sim. E agora, nova fase, novo mundo. Star Wars, ideias. Depois de 10 anos, anunciou o episódio 3 foi em 2005. Nossa, 2005, cara. Eu o episódio sei. 3 foi o único Star Wars que eu vi no cinema até lançar o episódio 7. Eu também. Então, assim, o que aconteceu foi que o Star Wars ele acabou sendo por um estúdio independente do George Lucas, da Lucasfilm. E ela começou a decair depois desses últimos três filmes. Sim, né? Ela lançava jogos, lançava quadrinhos e tal. Não se sustentava por completo. E quando foi? A Disney comprou. A aquisição da Disney foi em 2012. Em 2012, foi isso mesmo. Foi em 2012 ou foi? Eu acho que foi em 2012. Final de 2012, porque eu lembro que no final de 2012 foi anunciado que haveria um episódio 7. É. Né? E depois foi anunciado que havia uma nova trilogia por inteiro. Uma nova trilogia. E aí toda. A galera pirou de vez. Puta que pariu, Star Wars, cara. Vai voltar. Porque... o efeito Star Wars, quando Star Wars tá no cinema, é outra história, cara. O mundo se vira. É fila, é coisa de ingressos esgotar. Tem evento acontecendo naqueles canais. Tem um tapete vermelho só pro Star Wars, é incrível. Sim, até ter... Meu Deus do céu. Foi comprado por... A Lucasfilm foi comprado por 4,05 bilhões. Você imagina a quantidade de coisa que veio junto não só com os filmes, né? Jogo, você tem a mercadoria. A gente tem... A gente tem a produção. Arthurzinho. 30 de outubro. Estamos quase aí celebrando 5 anos aí da compra, então. Da compra. Cara, assim, no começo eu fiquei com medo. Eu fiquei aflito. Quem ficou aflito aí? Eu fiquei muito aflito quando a Disney comprou a Disney. Eu comecei a ficar com medo. Ah, agora Star Wars vai ser Darth Vader de Mickey. Nossa, mano. Ia virar Kingdom Hearts agora. Eu sou seu pai. Não. Não. Eu tava aflito demais, cara. Use a força! Mas a Disney decidiu que... Fez decente, fez trabalho bem feito. Eu acho que o trabalho foi bem feito. Tem as críticas que a gente vai fazer, o episódio 7 e tudo mais, não, mas no foi geral... Foi muito melhor do que a gente tava esperando quando foi anunciada a compra. Até porque a gente veio traumatizado aí. A gente já tava traumatizado dos episódios 1, 2 exato, e 3. Exatamente. Queria saber qual que seria o núcleo criativo dessa coisa. Sim. E a gente teve a sorte de ser um bom diretor. Eu gosto do J.J. Abrams. O J.J. Abrams é um ótimo diretor. Acho que pro gênero ele entregou muito bem. Ele faz bem sci-fi, né? E você vê que ele não tem muito muita rixa, porque ele dirigiu Star Trek também. Então... cara, e eu vou te dizer que eu não sou grande fã de Star Trek. E né? Eu gostei dos filmes que ele fez. Cara, eu gostei. Assim, gostei o fã tracker hardcore vai dar os seus pitacos sobre o filme do J.J. Abrams. Ah, claro, claro. Lógico que sempre tem, mas eu achei filmes completamente divertidos. Sim, e exato. Eu gostei bastante. Então, quando anunciaram que o J.J. Abrams ia dirigir a próxima trilogia, pelo menos alguns episódios, eu botei um pouco mais de fé e fiquei contente. E, cara, a gente tá... acho que meu medo começou a passar quando foi... quando começou a ser lançado toda essa coisa do que tá acontecendo nos sets e lançava foto de bonecos que eles iam usar. Eu falei, caraca! E aí eles começavam a trazer o elenco antigo também. É, o elenco antigo foi uma boa âncora de segurança, assim, pro começo. Ah, com certeza. É, pra galera se sentir um pouco mais confortável, eu acho. É importante que você dê atenção pro elenco novo, mas o elenco antigo vai trazer... vai dar uma sensação de nostalgia. É o senso de continuidade, né, da coisa. Sim, você vê que exato. A trama ainda não acabou, porque ainda tem a luta rebelde nessa nova trilogia e nova forma do Império, mas enfim. O que acontece? Foi anunciado o episódio 7 e junto disso, a Disney fez um movimento que muitos fãs podem achar... uma violência com o universo como um todo, mas, né, não... Eu sinceramente, não achei tão ruim. Okay. A Disney... Star Wars tinha todo um... o que se chama de universo expandido, né? Ai, existem Deus. N livros, N quadrinhos, N jogos que compõem todo o universo Star Wars. É, né, esse globo todo começou a sair depois que acabou a trilogia, né? É, aí depois começou a vazar uma... Depois que acabou o episódio 6, aí, se eu não me engano, no começo dos anos 90 foi lançado o primeiro livro, que era o Herdeiro do Império. Ah, é. Então, Star Wars tem essa de ter uma dezena de livros. Nossa, não, são muitos. São muitos livros. Muitos mesmo. Livros, muitos personagens, muitos... Alguns são em série, outros não são, né? É, todos os trabalhos que eram feitos sobre o título da Lucasfilm ou com o título Star Wars passavam pela LucasArts antes pra serem colocados como canon, né? Ela fazia uma avaliação e tudo mais. Só que acabava que o crivo deles não era tão eficiente. E era assim. Muita coisa também pra avaliar. Era muita coisa. Então você tinha coisas, histórias que contradiziam outras. Você tinha personagens que morriam sendo que não precisavam morrer. Os autores das obras não tinham controle total. Isso eu vi numa entrevista com o Timothy Zahn, que eu fui, né? Foi uma legal. Ah, enfim. Os autores, eles não tinham... controle total da sua obra, porque como ele tá criando sobre o título de Star Wars, todos os autores que estão trabalhando ali vão poder mexer nos seus personagens, porque eles são canon, fazem parte de um universo como um todo, né? E o que a Disney fez foi pegar todo esse universo expandido e rotular como Legends. O que é tudo o que tinha antes de histórias, a parte dos filmes, não valia, exceto o que era interessante pra eles darem continuidade à história que eles queriam contar. Ah, então eles foram bem seletivos, então, nessa Foram. Porque existem algumas obras que ainda são canon, mas a maioria não são. Embora você tenha perdido histórias muito legais, como Herdeiro do Império, que era canon antes, você tem um universo muito melhor estabelecido, sabe? Então você tem controle de onde começar, onde parar, o que ver, o que não ver... então é mais fácil assim, é mais fácil estabelecer o produto deles, porque Star Wars é produto, a Disney precisa fazer dinheiro com isso e precisa atrair mais pessoas, né? Então eles decidiram fazer direito, vamos selecionar algo que seja executável e que faça sentido também. Exato. Aí criou, né, que veio a ser a nova trilogia. Exato. O episódio 7 e o episódio 8 que vai lançar em breve e o episódio 9 que tá marcado pra 2019. A cada dois anos. É verdade. Ano que vem é o outro... Sim. É verdade. Então, o que é canônico? O que vale agora em Star Wars? Valem os filmes anteriores, claro, né? Todo o episódio 1, do 1 ao 6. As duas séries animadas, o Clone Wars, que foi lançado no Cartoon Network já alguns anos atrás. Que eu assistia direto. Sensacional, tem umas barrigadas ali e tal, mas... Eu acho que eu era muito pequeno pra analisar essa coisa. É que eu parei pra ver ele completo agora, então tem umas horas que fala, putz... Eu via mesmo quando era criança, eu achava massa. Ele é sensacional porque ele pega... Apesar de ele contar bastante a história do Anakin Skywalker e a situação da guerra e tal, você se identifica muito mais com os troopers, com as tropas, com quem é o... humano ali, sabe? É, tem aquele general amigo do Obi-Wan que eles... Sim, eles o General se conversam Rex, bastante com o General e Rex. Ele aparece inclusive na outra animação, que é a outra animação canônica, agora feita pela Disney no Star Wars Rebels. Ele aparece, olha só. Aparece, ele é personagem importantíssimo do Star Wars Rebels, que eu fui ver com medo também essa animação, pensei, putz, é canônico, né? Vamos, será que vai ter pista aqui dos livros e tal, dos filmes? E acontece que tem... Só que não é obrigatório, né? É um canon que você pode... É um easter egg, né? É, um canon mais easter egg. Se você leu, você vai perceber, senão sim, não vai fazer falta. Mas é sensacional, cara. Porque ele fecha arcos que ficaram abertos uns anos atrás. Ele, no começo, parece muito infantil, mas conforme os personagens vão evoluindo como um todo, você vai se interessando muito pra aquela pequena célula rebelde que... A aliança nem tinha se estabelecido ainda como aliança, sabe? E isso é muito legal, você vê como que a pequenos personagens vão pintando a história que você já conhecia antes. E personagens muito interessantes. Você vê toda a consequência do que aconteceu antes, agora de outros ângulos, né? Sim. Coisa importante também, o Rebels começa a última temporada, se eu não me engano, ainda esse mês. Começou ontem, lançou episódios 1 e 2 da quarta temporada. Preciso ver o episódio. Essa é a última temporada, a quarta, eles quiseram fazer algo fechado, né, algo que vai acabar, e eles vão fazer outra série animada. Não disseram nome, nem em que época vai se passar. É, mas deixa a cabeça, pelo menos aí pensa com outra coisa. Sim, sim, eles vão fechar essa, fechar o ciclo, e provavelmente vai ter algum filme que a gente já viu, provavelmente, muito provavelmente com Rogue One, pra quem assistiu. Então, bem, é isso que aconteceu. Disney comprou, rotulou o que vale o que não vale e investiu em novos filmes. E em 2015 foi lançado Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. O despertar do hype, da felicidade, da alegria, da infantilidade, cara, voltando. É, ele traz novos atores que não eram muito conhecidos antes. Eu não conhecia, aqui, o novo menos. Trio, toda saga, né? Só o Oscar Isaac que eu tinha visto. Eu tinha visto Ex Machina no mesmo ano, então... É, eu fui lembrar que eu vi o Oscar Isaac em Sucker Punch. Uau. Mas muito depois, eu vi, cara, ele em Drive com Ryan Gosling, mas ele faz uma participação não muito grande, mas é um personagem... Sim, sim, interessante, sim. Que ele acaba duelando com o Ryan Gosling. É que eu não lembro de que ano era Drive. Então, 2011, eu só vi o Drive ano passado. Então, não... Mas depois disso, Oscar Isaac explodiu e tá aí fazendo N filmes. Tá aí lindo, maravilhoso, homem. E trouxeram então, junto do Oscar Isaac, Daisy Ridley. Sensacional, Daisy. No papel de Rey. Corações. Só Rey, por enquanto não sabemos o sobrenome. Só Rey. Vamos entrar aí daqui a pouco. É, muitas teorias sobre muitas quem teorias. Ela pode ser. Porque a história dessa queridinha Rey é que ela foi abandonada pelos pais, largada no planeta. E a gente não sabe a origem dela, mas aparentemente isso vai botar alguma parte. É, vão ter pinceladas disso já no episódio 8. Ai, que bom, graças a Deus. A gente vai ver alguma coisa disso. E trouxeram também John Boyega, que, cara, antes de sair o episódio 7, eu tava muito focado no John, assim, eu achei ele um ator de carisma excelente. O cara, ele tava dando a pinta nos trailers também de ter sido o principal, assim, o que viria a ser o novo Cavaleiro Jedi, etc. É, porque os trailers de Star Wars, eles não são como os trailers que a gente tá habituado a ver. Eles não. Eles te mostram uma coisa, mas. E eles mudam completamente no filme. É, eles mudam. O que é ótimo, porque eu tô cansado. Não é nem que eles mudam, é que eles usam cenas próprio eles filme. Te manipulam, você nem percebe. É, tipo, você fala, caramba, não sei o que. Mas o novo Jedi, não, você está errado, meu amigo. E os trailers do episódio 7 mostravam que, não, o cara tá segurando o sabre de luz, vai lutar contra o vilão lá e provavelmente ele vai ser o novo Cavaleiro Jedi. Você tem no final, É, o meio do filme você já percebe que não é exatamente isso que tá acontecendo. É, que quem é o novo Jedi em questão, o novo personagem principal, protagonista dos nossos corações, é a Rey, personagem da Daisy queridinha, Ridley. Que agora... Que assim, não podia ter acertado melhor na escolha. Foi uma ótima escolha de atriz. Ela botou tão bem que tirou toda a possibilidade de pensar em alguma outra atriz no papel. É, não tem como. Ela marcou, cara, muito bem no episódio 7. É sensacional. Tô contente com a escolha. É outra pessoa que tem um carisma, assim, gigantesco. E também como personagem eu acho importante. Sim. Eu acho muito importante porque... Vamos falar de representatividade aqui, sim? Claro. Porque Star Wars, você já tem personagens femininos fortes, só que você... hoje em dia a gente precisa de mais do que isso. É. A gente precisa... E eles não eram exatamente em primeiro plano, né? Não era primeiro plano. A Princesa Leia... No episódio 4, a Princesa Leia, que é a princesa que precisa ser resgatada do Império e tal, né? Apesar de ser líder da rebelião. Líder da rebelião, luta também, né? Tem aquela cena que o Han Solo tá atirando, ele só erra os tiros, aí ela fala, mano, me dá essa arma aqui. E ela atira, mata uns 3 de uma vez só. Você tem na trilogia do 1, 2 e 3 a Padmé, né? Que é a política, a líder da política. Ah, que tenta salvar toda a diplomacia que tá acontecendo. Sim, sim. Ela tem algumas cenas de luta dela também, mas isso acontece muito mais no Rebels, se não me engano. No Rebels não, no Clone Wars. E aí você traz a personagem feminina pro primeiro plano, né? E, cara, isso foi sensacional. Primeiro porque provou que, cara, você não precisa necessariamente ter o um personagem masculino ali pra história andar pra frente. Com certeza. A gente teve muito mimimi em cima disso, muita gente chata. Muita gente chata que encheu o saco da Daisy Ridley. Ela chegou a excluir as redes sociais por dela. Por um tempo. Por um tempo indeterminado. O Instagram dela não voltou até hoje. Não? E era muito engraçado, cara. Droga. Todo dia. Ela sempre postava um vídeo de com alguém assim também. Cara. Tinha um dia que ela fazia o Friday Fitness, né? Toda sexta-feira alguma coisa dela, tipo, treinando pra entrar no personagem muito e tal. Bom. Aí tem um que ela vira e fala Friday Fitness. E aí ela tá comendo um burgão enorme, eu vi. Esse aí estourou geral. Enfim, cara, Daisy Ridley mandou muito bem. Ela tá comandando agora essa trilogia. Eu tô botando muita fé no episódio 8. Botando fé demais, cara. Demais. Agora, sobre o episódio 7, apesar de ele ter sido muito bom pra atrair novas pessoas e pra reviver a saga, a gente tem que falar que sim, ele tem problemas. Uma releitura do episódio 4. Com certeza. Assim, ele é o episódio 4.5. Você tem uma Estrela da Morte .3 ali, que eu quando descobri que ia ter mais uma Estrela da Morte, né, a base Starkiller, eu já percebi borocochô. Que o negócio tava meio se... né? Retroalimentando. Putz, cara, será que eu vou ter que ver o mesmo roteiro? E no seu cerne ele é um roteiro muito parecido, sim. Núcleo dele é a mesma história. É, a mesma história. Você tem a Primeira Ordem, que no caso agora não é o Império estabelecido, mas é uma tentativa de novo Império que tá tentando se estabelecer. Sim, parece muito que o Império nazista, inclusive. E tem quase uma cena de discurso nazista. O líder com vestido de preto, com as bandeiras vermelhas atrás, com o símbolo da Primeira Ordem, parece demais, assim, com os exércitos Eles fazem alinhados. Uma saudação, fazem uma cara, saudação. Ele é obviamente uma alegoria, né? Não tem como não perceber. É uma alegoria muito mais clara do que a gente tinha antes, porque eu já ouvi... tudo sobre Star Wars, já ouvi gente dizendo porque é uma releitura sobre o Holocausto. A Primeira porque... Segunda Guerra, não sei o quê. Jedi significa judeu. Não começa. Então, Nathan, para. Sério que a gente falava essa de não, Jedi? Eu ouvi isso e a pessoa tava, tipo, empolgadaça. Louca na droga. Empolgadaça, tá falando de... beleza. Enfim. E aí você tem esse roteiro que vai ser muito parecido, sim, mas eu acho que ele é parecido e chuta pra frente, sabe? Porque eu acho que talvez tenha sido até uma boa escolha, porque o episódio 4 atraiu muita gente logo de cara, fez sucesso. Sim. E agora, pra chamar novas gerações, eles tentaram fazer algo relativamente parecido, pra usar a mesma forma, pra chamar mais gente de novo. Sim. Né, novas gerações e tal, e já faz uns 40 anos que saiu o... primeiro episódio, então, vai renovando esse ciclo. E isso com certeza incentivou muitas pessoas a assistirem as trilogias mais antigas. Eu conheço um pessoal aqui, assisti o episódio 7 no cinema, nunca tinha assistido Star Wars. Gostei bastante, eu fui ver os filmes, gostei, agora sou fã, putz, tô indo em eventos, já tenho camiseta Star Wars. E maravilhoso. Junto com a nova trilogia que foi anunciada, a Disney falou que vai fazer spin-offs também de Star Wars. Spin-off é algo que está dentro, é canônico, mas não é uma história em separado. É uma história em separado que se passa no mesmo contexto. É como se você pegasse um fato que aconteceu durante a linha principal e expandisse ele e vai fazer um filme sobre aquilo. Você pega tipo qualquer filme de Segunda Guerra do Steven Spielberg e você tem tipo um universo assim, e aí você pega Dunkirk e é tipo um spin-off do Steven Spielberg. Dunkirk é um spin-off da Segunda Guerra. É um spin-off de qualquer coisa do Steven Spielberg. O Círculo de Fogo também, o Enemy at the Gates. É verdade. Muito bom, com Ralph Fiennes. Excelente. Cara, Círculo de Fogo, eu tô falando do filme do sniper russo, Vasily, não o... Não o Pacific Rim, não luta contra Kaijus. Não luta contra Kaijus. Até porque se aquilo tivesse acontecido na Segunda Guerra Mundial, teria sido a guerra mais da hora da minha vida. Eu voltaria pro tempo. Nossa, cara, mas eu gosto do Círculo de Fogo do Pacific Rim, mas esses Enemy at the Gates, pra quem gosta de filme de guerra... É uma ótima escolha. É recomendação, acho que tem que ver. É obrigatório. Enfim, voltando ao que interessa. Foi anunciado pra 2016, lançou no passado, Star Wars Rogue One, né? Na verdade, não se chama Star Wars Rogue One, se chama Rogue One, A Star Wars Story. Exatamente, porque ele vai contar uma história que ninguém nunca parou pra pensar. É, verdade. Né? Porque o episódio 4, ele surge com... Segue, né? Parece começa um letreiro, lá em cima. Aí você vê, os rebeldes tiveram a primeira vitória contra o vilão Império, vilanesco Império, conseguindo sequestrar os planos da Estrela da Morte. E o Rogue One é exatamente sobre isso. Como que os rebeldes conseguiram os planos da Estrela da Morte? Porque, cara, se você for ver, assim, o poder do Império e o poder da Aliança Rebelde... Eles fizeram um milagre? Fizeram um milagre, cara, e provavelmente, tipo, não sobreviveu ninguém, né? Porque a gente nunca ouviu falar desses caras. Tipo, não é. Então, se eles roubaram os planos da Estrela da Morte, são heróis. Então eles deveriam ser reverenciados. E aí decidiram fazer um filme disso e eu achei uma puta ideia genial. Ele segue a ideia de um filme de assalto, né? Onde você vai montar uma equipe. Quase um esquadrão. Quase um esquadrão suicida. não chega a ser um esquadrão suicida. Mas vai um Guardiões da Galáxia do. Tá, olha. Do Star Wars. Literalmente da Galáxia. Até que faz sentido. Você tem nesse filme, de novo, a protagonista feminina. Jean Erso. O que acontece? Jean Erso, ela é filha do engenheiro, responsável pelos planos da Estrela da Morte. Filha da puta, maquinista que desenhou a Estrela da Morte. Desenhou, que deu os planos lá e tudo mais. O que acontece? Esse engenheiro, ele é levado pelo Império pra terminar a construção da Estrela da Morte, pra ser acelerado, logo depois do episódio 3, né? Provavelmente, porque no episódio 3 a gente já vê a Estrela da Morte. Já tava em construção. Só que acontece que esse cara não tá muito convencido, né? Ele é meio que coagido a fazer esses planos. Exato. Né? É aquela coisa, cara. Ou você me ajuda aqui, ou mato sua família. O que você escolhe? Né? E aí o pai da Jean, ele decide ajudar. Só que aí ele bola um pequeno plano. Ele bota uma falha na estrutura da Estrela da Morte. Finalmente explicou esse negócio. Porque a Estrela da Morte tinha a falha mais estúpida da história do cinema. Linha reta. Tá com um D20 ali dentro e é um cano que sai da esfera da Estrela da Morte e leva até o núcleo numa linha reta só. Bastou um míssil para destruir a maior mega estrutura da galáxia. Sim, não, mas assim, por mais que tenha explicado alguma coisa, ainda é idiota. Porque imagina, chega um estagiário lá: senhor, por acaso, você não acha que seja melhor a gente consertar aquele cano ali que vai direto para o núcleo da Estrela da Morte? Você tá louco, estagiário? Alguém, demite ninguém, esse cara. Ninguém parou pra conferir os planos do pai da Jean, né? Deram carta branca pro cara, aparentemente. E ele fez e ninguém... Enfim. Né? Ele foi coagido, ele óbvio que vai colaborar com a gente e nunca que vai tentar algo contra a gente. Nunca, imagina, eu só fui lá e ameacei a família dele. Que isso? Pois é. Acontece que Jean Erso não vai com o pai, ela foge e é criada por um cara que fazia parte de uma célula da rebelião. E desde então ela cresce com essa ideia, com uma mentalidade anti-império, né? Ela já tinha isso dentro dela e o filme vai inserir ela nesse novo cenário de... Pô, estamos contra o Império, queremos fazer algo contra. Você, Jean Erso, é filha do cara que a gente... É a pessoa que a gente precisa porque você é filha do engenheiro em questão. Exato. Agora, por que eles precisam dela, eu não entendi direito. Cara, eu acho que era... Eu não sei. Por que tinha que ser a filha dele? Eu acho que o plano original, se você for parar pra pensar, do personagem, eu esqueci o nome do ator lá. Do Matt Mikkelsen. Não, não, dela, não, não, não, do que faz, entre aspas, o par romântico dela, assim, mas... Sim, o... O bigodudo, o cara hispânico. Do bigode. O cara do bigode, Eu vou lembrar o nome dele. O personagem do cara do bigode, a missão dele era conseguir os planos, whatever it takes, sabe? Então, o que eu imaginei é que ele foi atrás dela pra fazer uma chantagem com o pai dela. Porque você vê, o cara ia matar o pai da Jean, né? Tipo, era uma missão meio violenta, assim. Eu acho que ela foi escolhida justamente pra você ter o fator emocional. O Diogo Luna. Oi? O Diogo Luna, o parto romântico da Jean. O ator, no caso. Obrigado, Arthur. Diogo Luna, exatamente. Eu acho que era pra fazer uma chantagem com o pai dela e conseguir, sabe, trazer ele pro lado deles através da emoção mesmo. Eu não consigo imaginar, tipo, outro motivo. É, eu acho que isso é meio que um ponto não muito explicado, porque eles precisavam da filha dele. Mas tudo bem, serviu. Eu gosto muito da atriz. Uhum. E ela fez um papel. A personagem é muito boa. Sim, assim, ela foi criada por um cara que era parte da célula, de outra célula da rebelião, uma célula mais radical, né? Então, ela era treinada. Louca. Ela treinada, era toda coisa. Porra louca. Ela tinha alguma coisa acrescentar ali no meio. Eles apostaram nela. Uhum. E é isso aí. O filme segue com essa construção desse... Segue uma história de filme de assalto, onde eles vão... Os melhores dos melhores. É, contra... não necessariamente os melhores dos melhores. O que eles podiam achar, né? É. Na medida do possível. E aí eles, né, invadiam a maior mega estrutura da galáxia, do planeta, do mundo. Não, foram invadir o planeta base lá, onde estavam construindo a Estrela da Morte, e conseguir pegar os planos. O interessante desse filme é que, pra quem acompanha o universo expandido, novo, assim, e tá por dentro, tem muita referência. Bom, eu não peguei nada. Cara, não, eu ainda não li nada, então... É muita referência. Ó, vou jogar algumas aqui. Esse filme estabelece uma ligação com a série animada Star Wars Rebels, de três maneiras diferentes. Você tem, em um momento onde o filme tá na base rebelde, eles anunciam no megafone um personagem chamado Captain Syndulla, que é a personagem que é a capitã da nave no Star Wars Rebels. No, legal. No final ela, legal. Ela vai virar a capitã do... a capitã principal deles e tudo mais. E aparece no cantinho da tela, assim, cara. Muito discreto, o droid da turma do Star Wars Rebels, que... Sério? É o Chopper. Mas é muito discreto, aparece bem, bem... Em pouquíssimos frames. É. E também, quando a frota rebelde chega em Scarif, que é o planeta em questão lá do terceiro ato do filme... Do Império. No canto também, quase no mesmo canto que apareceu o Chopper, aparece a Ghost, que é a nave que eles usam no Star Wars Rebels. Ah, mostrando legal. Que sim, eles estavam lá na primeira vitória do Império. E eu acredito que Star Wars Rebels vai terminar mais ou menos... No ponto que Rogue One terminou. É, ou pelo... Se não no ponto que Rogue One parou, no ponto que vai levar até Rogue One, sabe? Show. Ah, que bacana. Pelo menos isso. E vamos falar da melhor parte de Rogue One, daquela parte que, se você não tava comprando o filme até ali, você chorou. Qual? Cara, o episódio 4, né? Ah, finalzinho, é verdade. Finalzinho, pra quem é fã, pra quem tá lá, gosta e conhece todos os filmes e episódios, no final você tem uma ligação direta com o primeiro filme da saga. Que é o Darth Vader entrando na nave... Na nave rebelde, onde tá a princesa Leia. Destroçando todo mundo, botando pra... Que cena bonita, aliás, ele aparecendo no escuro. Cara, com sabres de luz vermelha. Puta que pariu, com uma música que é sensacional, cara. Que foi feita pelo John Williams, o Rogue One ou não? Não, Rogue One não. Não foi feito pelo... A trilha sonora não foi do John Williams. Foi de outro cara que, se eu não me engano, eu posso... Deu uma aquela sampleada. Não, ele deu uma... Faz referência total. É lógico, tem que pegar o tema também, sim, né? Sim. Qual que é o nome dele? Marco Produção. Giacchino. Oi? Marco Giacchino? Ah, o Giacchino. O Giacchino, ele... Putz, que outro trabalho que ele fez recentemente? Não, eu vou tentar lembrar. Vai, amigo, vai. Ah, meu Deus, eu ouvi um podcast só falando do trabalho desse cara. Ele fez Divertidamente, não fez? Inside Out? Sim. Ele fez Inside Out. West Road, mano. Não, West Road não é o... É o filme, ele fez do filme, então. Ramin Djawadi, do West Road. É. Não é? Ou não? Da série do Westworld é o Ramin Djawadi do Game of Thrones. Star Trek, Os Incríveis, sim, verdade. O Despertar da Força, você tem certeza? Porque o John Williams trabalhou no Despertar da Força. Talvez ele trabalhou talvez um pedaço. Talvez ele tenha feito consultoria. Eu acho que foi co-feito, né? Uhum. Co-composto. Mas então, chamaram o Michael Giacchino pra fazer, o que eu achei um acerto. Michael não, Giacchino, foi ótimo, ele é um bom compositor. Um bom cara, mas se eu não me engano... ele não fez Star Wars Rebels, a trilha sonora do Star Wars Rebels. Foi outro cara que fez, mas é sensacional também. Star Wars Rebels pra mim tem um dos melhores finais de temporada, ou finais pra Star Wars, assim. Eu ainda vou cair nessa de boca. Caso nessa você série. Esteja interessado em saber do que eu estou falando, o último episódio da segunda temporada de Star Wars Rebels, só senta e assiste. Se você conhece, tipo, o básico, sem saber... Não, se você conhece o básico de Star Wars... Quem são os personagens? Ah, não, eu que não vi, posso sentar e ver esse episódio. Pode sentar e ver episódio. E se, cara, e assim, se vou jogar mais uma aqui. Se você já jogou The Force Unleashed. Cara, mentira, você vai não. sentir referência fodida ali, não. cara. Mentira. É porque não referência, tipo... É uma referência muito leve, porque é uma coisa que acontece com um personagem que vai lembrar outro personagem. Tá. Entendeu? É, mas o Force Unleashed é realmente... Cara, fantástico. É sensacional. Enfim. É, vamos nos manter nos filmes agora. É, porque se a gente devagar muito, a gente faz outras 9 horas. Exatamente. É, agora, Rogue One, ele estabelece essa ligação direta com o episódio 4 e, cara, é sensacional, porque é, o que acontece logo depois do Darth Vader massacrar todo mundo é o pessoal correndo pra entregar os planos pra Princesa Leia. Leia, aquele CG maravilhoso aquele dela. CG maravilhoso. E não é com ironia não, porque realmente ficou muito assim, bom. Ficou muito bom, cara, pra reconstruir uma atriz, tipo... Todo o rosto dela e... Nem rejuvenescer ela 40 anos. Rejuvenescer ela 40 anos ficou muito bom. Eu acho que o que desfavoreceu ali foi a iluminação. Porque aquela iluminação de espetal lá do episódio 4 não ajuda muito. É. Né? É tipo, você viu... Ah, é CG, farmácia, mas negócio, eu consigo comprar todas as luzes acesas no talo. Quem eu fiquei, tipo, é CG mesmo foi o General Tarkin. O General Tarkin. Mano, General Tarkin que foi, acho que o melhor CG que eu já vi de pessoa na minha vida. É sensacional. Enfim, e aí a gente teve Rogue One. Você gostou de Rogue One? Eu gostei de Rogue One. É difícil eu não gostar de um filme de Star Wars. Cara, assim, eu não tô falando de um, dois e três, que é meio que, né? É. Eu acho que é implícito. Assim, eu acho que se eu ver o um, dois e três, eu não gosto, mas eu deixo lá vendo porque é Star Wars, é, sabe? Eu sou Star Wars bitch, esse é o problema. Exato. Eu assisto... Não, assim, pra mim, é família já, Star Wars. É família. É de família mesmo, porque família. Eu fui assistir o episódio 3... no IMAX, na pré-estreia com meus pais. E quando eu fui ver na pré-estreia do Despertar da Força, eu fui ver na mesma sala de cinema. Puta no merda. Mesmo lugar. Puta então merda. Assim, foi tipo fazendo uma tradição, um negócio, puxei 10 anos, eu voltei a ter 10 aninhos de novo. Foi fantástico. Sim. Então Star Wars pra mim significa muita coisa. Eu cresci vendo Star Wars, eu tenho 3 sabres de luz em casa, meu pai tá cheio de boneco na prateleira do bar dele, é então verdade, assim, cara. Eu tenho minha gaveta, acho que eu poderia fazer uma gaveta de camisetas normais e gaveta de camiseta de Star Wars, é isso aí. Sim, velho, esse sentimento, assim, é muito foda, porque, infelizmente, só quem realmente é fã sabe por que a gente gosta tanto disso, tem tanto apreço, tem toda uma ligação com quem a gente é, sabe, faz parte da nossa personalidade. E eu, no caso, em Rogue One, eu fiquei incomodado no segundo ato ali. O primeiro ato eu comprei, achei legal. Agora, toda a questão da investida deles até irem lá e o pai dela morrer e tudo mais, eu fiquei meio... meio enrolado, meio... tudo bem. Não sei. Mas, cara, o terceiro ato pra mim é sensacional, porque eles tiveram a coragem de matar todo mundo do elenco principal. Todo mundo morre. Todo mundo morre, cara. Até o droid morre. A gente nem fala isso como spoiler, porque, cara, você olha a situação... Você fala, não tem como! Não tem não como tem o filho da puta como, sobreviver. Cara. Se eles sobreviverem, é muito ex-máquina. E se fosse, tivesse ex-máquina, eu ia ficar mais pistola do que... ex-máquina não dá. Não dá, não dá. Mas, cara, é sensacional. Quando morreu o droid, eu, tipo... Puta, mano, morreu o droid. Esse começou. Droid era maneiro. Começou. Não, eu não botei fé ainda, sabe? Tipo, ah, não sei o que. Aí morreu o cara lá, o mecânico... será? Eita, tá, será? Né? Ih, morreu o Segueta. Morreu mais meu um. Deus. Ah, não, morreu o irmão dele, aí não. Começou a arriscar a lista de todo o elenco, assim, começou a acabar o dinheiro, falou, vamos tirar todo mundo. É, cara, nossa, é sensacional, é sensacional. E aí, dão o nome de Esquadrão Rogue, né, que é o que a gente já vê no letreiro do episódio 4 e... É, porque eles meio que não seguem, assim, as diretrizes da... Rogue, da rebeldia. Acaba que o que eles fizeram foi tão importante que Esquadrão Rogue, ele é um título de honraria, né? Tipo, o melhor esquadrão da força da Frota Rebelde sempre vai ser... O Esquadrão Rogue. Esquadrão Rogue. O que os caras fizeram foi milagre. É, mano, enfim. E é um nome que eles inventam na hora, no filme, né? É, porque eles estavam indo contra o que tinham falado pra eles, né? É, eles falaram, não ataquem, é suicídio, vocês são dementes. E aí eles falaram, não, foda-se, vamos. Uh-huh. E aí eles acabaram em... atiçando todo mundo aí, atacar e sim. Deu no que deu. Na verdade, nem atiçando, porque a Frota Rebelde só foi quando tinham certeza do que de vitória. Tipo, eles estavam sozinhos até o último minuto, cara. É, meio covarde da parte dele. Do quê? Da Frota Rebelde? De esperar até ter certeza de cara, que... mas pensa assim, você não tem perspectiva de vitória nenhuma, cara. Você... os líderes da Frota Rebelde são líderes de planetas, assim, né? São representantes... É, não, eles têm que levar em conta, né? Todo tipo, o planeta deles, né? É, mas... então... complicado. E, pô, você tem uma puta estrutura gigante. Mas se eles não tinham nenhum outro plano e ficar resistindo sem contra-atacar não tava surtindo muito efeito, que eles deviam ter tentado. Bom, eles foram e deu certo, ótimo. Enfim, de spin-off que a gente pode esperar mais agora é pro ano que vem o filme do Han Solo, né? Que... Não, cara. Precisava? Não precisava. Não precisava. É meu veredito, eu não vou nem entrar em discussão. Não quero esse filme. Ah, cara. Agora vamos fazer, já escolheram? Não, já terminaram as gravações. Já? Terminaram ontem ou hoje. Tá, então que seja bom, pelo menos. Vi no nosso portal... Sabe o que é pior? Eu prometi vou no meu pai pra ir lá pra estreia ver esse filme. Ah, cara. Eu não consigo não ir na sessão de estreia de alguma coisa de Star Wars. Não dá. Menos isso, sabe? É, então acho que eu vou ver com receio, mas beleza. Pode ficar bom. Se né? ficar bom, olha, legal. Então, o Rogue One eu fui ver com a expectativa baixa. Eu não, eu tava gostando do que eu tava vendo. Então, acho que talvez a gente se surpreenda, talvez não. A gente não tem zero informações ainda. É, e o terceiro spin-off não tem informação concreta do que vai ser. Né? Não tem informação concreta. Era pra ser um filme do Boba Fett, mas aí cancelaram. Estão falando que tem um filme do Kenobi em pré-produção. Mas o Ewan McGregor falou que gostaria de voltar no papel. É, eles estão trazendo de volta o Obi-Wan forte, assim, no universo expandido como um todo. No Star Wars Rebels tem uma cena dele lá que pra mim é sensacional. Fecha todo o arco que eles montaram no Clone Wars. Dele com Darth Maul e... Puta. Assim, sem precedentes. É covardia. Não, é covardia o que eles fizeram. Porque eles fecham esse arco e em seguida eles mostram a primeira cena de Uma Nova Esperança. Não, mano. Não pode fazer isso. De novo? Não. A primeira cena do Luke. Ah, tá. Tipo, que covardia. Eu fiquei... Não. Por quê? Meu Deus, eu tava chorando. Ah, muito bom. Batendo palma. Ai, cara, nossa, tem dois picos. Tem dois ali. Picos de palma agora. É, exato. Vamos puxar pro episódio 8, então. Episódio 8. Trailer, cara, que saiu semana retrasada. Eu estava apreensivo com o episódio 8, porque episódio 7 foi bom, mas foi, né, uma releitura lá da mesma coisa. Eu não tô muito disposto a ir ver de novo a mesma coisa do que episódio 5. É, se cinema. Ele for uma releitura do episódio 5, porque, eu ia ficar cara, pistola. E a gente fica, putz, você não tem nada de novo pra me mostrar, cara. Você tem tanta coisa foda, mas tanta coisa foda. E saiu o segundo trailer agora, né? Semana retrasada, se não me engano. E a gente fechou a boca, bateu na mesa, porque o que passou ali nas nossas frentes... Nossa, cara. Meu cu caiu, cara. Pra quem não... Que com o chão voltou, entrou mais a fundo... Cara, se você é fã, não viu o trailer, se você não é fã, ficou interessado, quer ver o trailer... Pausa esse podcast agora. Vai ver o trailer do episódio 8. E vê se aqui. Você não sente pelo menos um pingo de hype. Cara, não tem como, cara. Não tem como. Porque das coisas que aconteceram no episódio 7, o episódio 8 tá, tipo, transmutando completamente o que eu tinha pensado que ia acontecer. Sim, é. E eu realmente agora tô sem expectativa, mas aquela história que fizeram pro episódio 7, né? Sim. Mostraram uma coisa no trailer e vai acontecer outra. Uhum. Eu não sei se eles estão fazendo essa mesma artimanha com a gente. Eu acho que provavelmente sim, mas... Eu gostaria que não também, porque eu achei aquilo muito corajoso, muito fodido. É, muito corajoso. Cara, eu não tava esperando. Se você já tá aqui, você provavelmente já viu o trailer, pausou, espero, e foi ver o trailer. Então, no final... Pera, produção, pode falar do trailer aqui? Alguém se importa de... Ou ninguém viu o trailer? Já spoiler pra alguém? Não? Não. Tá não, salvo? Não, beleza, tá salvo. Beleza, então. Parece que a Rey vai virar um Sith ou, no mínimo, uma Grey Jedi. É, eu acho que o lado do Grey Jedi vai ser o mais provável. Porque, né, o Luke fica falando, não, porque os Jedi tem que acabar e não sei o que, e já não tem muito Sith também. É, o primeiro trailer já teve aquele twist louco, né, você... É, exatamente. E se essa forma... Tem dois trailers. Exatamente. Veja o segundo. Vai ver agora. Vai lá no 203 e volta. Sim. Uma coisa só. Cinza aqui, eu acho que é exatamente isso que ele quis dizer. Universo expandido anterior, assim, e eu fiquei muito feliz quando eles trouxeram de volta. Não, mas eles trouxeram de volta no Star Wars Rebels. Eu tô falando tanto de Star Wars Rebels. Caramba, Arthur, já viu. Tu, tudo, tem tudo. No Star Wars Rebels, eles colocam um personagem lá que ele é uma criatura que é um Force Wielder, né? Ele é um ente da força. E o personagem Jedi vai até ele procurando esclarecimento. E ele pergunta, ele abre o Holocron Sith, pra você abrir um Holocron Sith você tem que ter o domínio do lado negro da força e tal. E ele pergunta, ah, você é um Sith? Ele fala, não sou Sith nem Jedi, eles são como luz e escuridão, são lados totalmente díspares. Não transgênero. Teoria queer em Star Wars. Queer Star Wars. Começou, o Thunder está atacando novamente. Ele fala, eu sou o cara do meio, eu sou o Bendu, o equilíbrio. Não binário. O não binário. O não binário da força. Eu não lembro se tinha no Force Unleashed, talvez, ou em outro jogo. Eu joguei só em Star Wars. Não, realmente tem uma questão filosófica por trás. Sim. Star Wars, pô, é um negócio de... Sim, até porque, cara, toda essa... Vamos analisar o que a gente tem de cultura pop e mídia hoje. Os trabalhos que a gente... É verdade, a gente pode estar falando aqui com o nada, com né? Com nada. A gente tem uma convidada. A gente tem uma convidada aqui da produção. Então... Mas ela tá fazendo um ótimo papel. Vem aqui, Meu lado. Vem até aqui, Selene. Vem. Não, tá ótimo. Eu acho que a gente tá vivendo um momento da cultura pop que muito tem se falado em algo no meio, nem bom nem mal, né? Você tem muitos filmes que mostram uma visão de cima da parada. Pera, será que eu fiz? Não, você tá bom, captura. Captura? Será? Ai, tô indo! Acho que sim, véio. Qualquer coisa... Então, eu acho que não é questão da dualidade, tipo, não tem mais essa dualidade, mas eu ainda acho que ainda existe não, calma. Só que assim, o que tá tentando fazer é uma mudança, nós estamos mudando, a sociedade ela tá mudando. Então, quando você vê, tipo, você mesmo falou, aí você tem quem que é o herói de tudo? É a Rey. A Rey é uma menina, Gears of Powers, tipo, sim, poder feminino. E aí você vê um negro também fazendo puta... Que tem uma cena que eu acho que... E aí tem um outro personagem, qual que é o nome do piloto lá? O Paul Dameron. Paul Dameron. Ele é gay. O personagem então, foi confirmado isso como canon mesmo? Como canon no filme? E ele, o Paul e o Finn vão ter... Sim, a galera shippou eles. Desde o episódio 7 já tá na cara que eles vão ter... Acho que se tiver interesse romântico do Paul Dameron... Eu acho que pode sobressair ou sobrecarregar o filme, mas eu acho que é importante você ter talvez o personagem ali. Só um subtexto, nada muito explícito também. Se tiver, tipo, não pode ter que nem a trilogia que apresenta o... O episódio 1, 2 e 3, que pra mim ficou uma porcaria. E algumas pessoas que dizem, ficou uma porcaria por quê? Ai, vamos focar no romance? Cara, não. E por que que o episódio 4, 5, 6 ficou tão bom? É porque aconteceu um romance entre a Princesa Leia. Eu posso dar spoiler? Não, cara, acho que todo mundo já, né? Todo mundo já assistiu. Não que já assistiu, quem mas viu... já viu alguma coisa na internet, então, mas algum... não tem como imagem. Fugir. Já, tipo, acontece o romance lá, mas não é o foco principal e acontece de uma forma que não era pra acontecer. Até porque o personagem do Han Solo, que faz par romântico com a Princesa Leia, é um cara arrogante. Aí tem uma cena que, assim, ela pega e fala, eu te amo. Eu sei. O Harrison Ford tinha esquecido a fala e ele falou, não, vou improvisar aqui. E responde daquele jeito. O que o Han Solo faria e ficou no filme. E ficou tão bom que aí deixaram. E combina com o personagem, porque o Han Solo era o cara, eu tô aqui pelo dinheiro. Né? Desde o começo. Desde o começo ele tava pelo dinheiro. Mas vê a sacada. Tipo, até a questão dos primeiros filmes. O primeiro dos anos 70, aquele que não tinha nada de tecnologia e tal, você vê que assim, a perspectiva era a aventura, aí no começo do século, meu... Foi inserido de forma Jorge natural, Lucas, né? Jorge Lucas, meu, você fez merda, meu filho, você cagou no, tipo, aí você tem no início dos anos 2000, que aí você tem a aventura, mas ela não é o foco principal, só que de qualquer forma, aí, quem são os principais personagens? São os caras fortões, tipo, Sim. E agora não, agora você agora tem... Agora mudou por completo. Aí mudou. Mudou por quê? Porque nós estamos mudando. Só que como, tipo, a gente tem um cara que até tipo, o que me consta é gay. O outro que é negro. E aí tem uma menina, tipo... E aí também surgem as teorias da, tipo, as teorias. A Rey é filha do Luke? Ah, cara, então a gente vai já entrar nessa questão? Não sei, é muito demorado. Eu, sinceramente... Não, vamos debater aqui, porque muita gente... Por que eu acho que é filha do Luke? Porque quando você olha a trilogia, tipo, todas as histórias de Star Wars, as histórias de Star Wars, elas basicamente, elas falam sobre a família Skywalker. É uma novela, né? É um caso de família galáctico. É uma novela, vai. Os Skywalker. Então, pode ser tanto filha do Luke quanto filha da Leia, porque a Leia também tem a existia força. Existia aquela teoria dos gêmeos, né? Que o Kylo Ren e a Rey seriam irmãos. Não, rola. Não rola por causa da idade. Por causa da idade. Porque o Kylo Ren é mais velho. É, porque, se eu não me engano, acho que no Herdeiro do Império, que era o livro que todo mundo considerava o Star Wars Episódio 8 até uns anos atrás, né? Episódio 7 até saiu, Episódio 7 de fato. A Leia tá grávida de gêmeos e os caras depois são os maiores Force Wielders, assim, que já existiram e tudo mais. Aí você pega os outros filmes que não fazem parte da trilogia, que são os spin-offs. Aham. Uhum. Não tem a família Star... Não conta a história da família Star Wars. Tipo, eles aparecem porque faz parte do universo. Mas não foca na... Então, por isso que existe a possibilidade dela ser uma Skywalker. Então... Só que também tem uma série de lendas que talvez seja ela que seja o verdadeiro escolhido, que é pra trazer o equilíbrio, a força. Eu acho que tá mais por aí. E eu... Assim, não gosto muito da ideia dela ser uma Skywalker, por quê? Apesar de sim, ter sido contada a história dos Skywalker até agora, você conta primeiro a do Luke e depois você conta a do pai dele, eu acho que você acaba tirando um pouco do brilho que foi dado pra ela, sabe? Porque aí você esclarece, ela é foda por causa disso, porque ela só é tudo que ela é. Por conta da família que ela tem. Esse nepotismo aí não me tira graça. E a força. E a força não é assim, cara. A força, ela tem uma vontade própria. Ela não vai escolher uma família e essa família vai ser o pináculo de toda. O pináculo de tudo. Eu acho que a força vai escolher pessoas. Vocês já viram por que, tipo, o surgimento da força? Eu não lembro nem que site, mas... Então, a força, na verdade, surgiu a partir de dois irmãos gêmeos também. No início. Ah, sim. O que acontece? Tô lembrando agora. Isso, se eu não me engano, passa no Clone Wars. Eu não me recordo se, tipo, um mata o outro, aí acaba ressurgindo. Eita. Alguma coisa acontece assim. Então, meio que a história meio que se repete com o... Que, na verdade, seria a reencarnação. Seria a Rey e o... E o Kylo Ren. O Kylo Ren. Tipo, seria isso. Agora, é um grande mistério. Eu vi uma entrevista da Daisy que ela falou assim... Gente, apareceu tudo no filme. Como vocês não viram? Ah, que, assim, ela... Não, eles adoram fazer esses bait também, né? Disse, eu já sei quem é a mãe dela, assim, tipo, fica de boa, sabe? Mas, se eu não me engano, disso que você falou, tem uma parte no Clone Wars que é exatamente isso que você falou. O Anakin, ele tá indo pra uma missão com a Ahsoka e ele entra numa parte da galáxia onde a força é meio conturbada ali, as coisas são meio estranhas. E acontece que ele é transportado pra esse planeta, onde... A força é tão grande, mas tão grande que ela é um planeta por si só. Tudo no planeta nasce e morre no ciclo de um dia. Tem toda uma questão filosófica muito legal ali. E você tem as duas representações do lado luminoso e do lado sombrio, que é a irmã, o lado luminoso, e o irmão, o lado sombrio. E você tem o pai. Se eu não me engano, esses são inclusive os nomes deles, irmã, pai e irmão. E o... A trindade da força. E o Anakin, ele é seduzido pelo irmão em um determinado momento. Mas o pai diz pra ele que não, que ele tem que ser o cara que vai, talvez, substituir o pai. Que vai ser o descendente dele, assim. É, nem pra lá, nem pra cá. E aí a gente já sabe depois que o Anakin cede pro lado sombrio e tal. Mas pra você... Nossa, cara, pra você pensar tudo isso, sabe, que surgiu... Você tem que saber muita filosofia, muita coisa de psicologia. Você tem que saber muita antropologia, porque eles misturam muita coisa. É muito legal. Só que, meu, eu vi um... Eu vi, tipo, outra teoria de fã, que na verdade a Rey é a reencarnação do... Ah, do Anakin. Do avô. É, não, nossa. Tinha uma galera que falava que o... Que ia ter um diálogo, que ia ter um diálogo em que a Rey iria virar pro Luke e falar: você é o meu pai, e ele iria virar pra ela e falar: não, você é o meu pai. E, assim, eu fiquei meio, gente, bola pra frente que atrás vem gente, sabe? É, não, assim, não precisa, não precisa disso, cara. Não, acho que o conceito de talvez ela ser a reencarnação do escolhido é legal, mas... Trazer de volta a figura da pessoa não precisa, sabe? Eu acho que é muito... Eu vi essa teoria também. Deixa eu ver o que... Eu vi tanta coisa de Star Wars, tipo, no primeiro semestre, meu. Eu vi tanta coisa. Cara, trancar o FBC não faz bem, não, cara. Olha Ou só. Faz bem demais. Estive nesse buraco. Gigantão? Gigantão? Ah, o Supremo Líder Snoke? Ah, o Snoke. Ele, acontece que ele não é tão grande quanto ele último... parece. Era mais... É, ele apareceu no último trailer, inclusive. Ele não é gigante. Ele não é menor... Gigante, ele tem o tamanho de um polegar. Não, é mentira, é mentira. Tá, mentira. Não é tão pequeno, mas não, ele é tipo... Não, ele é grande, baixinho, não. Vai. Ele não, é, tipo... ele é grande. É? Ele é grande. Ele se é altão. Você vê a cena que aparece ele em perspectiva com o Rey, ele deve ter pelo menos uns 2 metros. Bom, mas ele não tem um... Mas ele não tem, ele assim, não é um titã mas... também. Né? Não é um titã também. Não. Aquilo devia Na ser... Na verdade, não era, pra mim era menor, que ele era raquítico. Não. Quer ver? Põe aí, procura aí. Ai. A única coisa que eu detestei é que a roupa dele é amarela. Ele parece um traje de banho. É, o cara verdade. Saiu da... O cara verdade. Saiu da banheira, eu vou te sufocar, desgraçado. Ele é. Se interrompeu meu banho de luz, pera sei aí. Lá, o que o desgraçado tá fazendo. Eu estou procurando aqui ilustrações. Primeira coisa do Google, olha só. Aqui você tem ele, né, como... Em holograma. Gigantão. Ele fica igualzinho o Smeagol. E aqui... É o mesmo ator, inclusive. Eu vou colocar no... Vou colocar o trailer pra tocar e aí eu pauso na hora... É, tira o som na hora. Na hora em questão. Aqui, a perspectiva. Ele dá... Aqui ele não é tão grande. Não, ele deve ter no máximo 2 metros. É, ele é um máximo. Adulto zoado. Adulto é muito, muito zoado. Um aluno da pós-graduação, não sei. É. Aliás, essa é, aqui é o twist, tá? Você quer ver com isso? Ah, não, acho que eu vi esse. Match, Twitch. É, eu vi, mas eu não entendi como se fosse... Eu achei que, tipo, o Kylo Ren ia se juntar ele. Porque ele é muito ligeiro. Não, eu acho que... Eu acho que vai ser o contrário. Olha só. Eu acho que eu não. Não sei, a primeira vez eu pensei, pô, o Kylo Ren... Eu não pensei por esse lado. É. Ah, não sei, tipo, ele já quase virou no... Quando... Não, tem razão. Uma teoria boa. A gente pode entrar num assunto legal aqui, que é o Kylo Ren, né? Porque ele foi apresentado pra gente como um vilão em construção. Ele não foi um vilão pronto completo, que a gente ganhou como o Darth Vader. Pelo menos ele é um cara quebrado, né? Você, o que você acha assim dele? Cara, o que eu acho? Você não tem a última cena do Kylo Ren que tá, tipo, com a máscara do Darth Vader? Eu vou terminar o trabalho que você começou? Uhum. Qual que foi o trabalho que o Darth Vader começou e não terminou? Um dos trabalhos, porque um deles é fazer a ditadura lá do Império. O outro é qual o trabalho? Seria trazer equilíbrio pra força. Então, talvez ele seja o herói. E talvez, tipo, que tem na parte que ele mata o pai dele, ele meio que... Não tem uma parte... Você faria tudo por mim? Faria. Então, aí... Isso também levanta outras dúvidas. Que será? É, será tem que um... vai rolar um arco de Existe, redenção? É, tem uma galera que acha que o Kylo Ren tá infiltrado ali na Primeira Ordem. E que ele tá ganhando a confiança do Supremo Líder. E tá fazendo whatever it takes pra... O maior arco de redenção da história. É, mas assim... Eu acho que o Kylo Ren... Do meu ponto de vista... Ele é sim o vilão da história, mas ele vai ser apresentado pra gente como um cara em construção. Porque logo no começo você não bota fé nele. Você fala, puta, o cara é birrento, não sei o quê. E no primeiro filme você coloca ele matando a... Não, ele apanha da Rey, ele apanha da Rey. Mas aí tem a questão toda da Rey poder ser escolhida ou não e tal. Então eu acredito que a Rey é mais forte do que... Ela nem é Jedi. Então, mas aí tem outras teorias. Tipo, que... até aquele momento que ela saiba. É, então, existe umas teorias de que o Kylo Ren, ele foi até a escola do Luke, destruiu tudo aquilo lá, né? Ele fazia parte, mas ele, o Snoke foi até ele, trouxe ele pro lado negro, foi, destruiu toda a escola do Luke. E tem uma teoria de que a Rey era uma das alunas dessa escola. E de que ela foi mandada pro deserto de Tatooine, pra ser isolada, pra que o Kylo Ren não conseguisse encontrar ela, pra que a Primeira Ordem não chegasse até ela. E é uma coisa que eu até consigo comprar, assim, uma ideia que eu até consigo pôr crédito, acho que é possível. Então, tem uma cena, tipo, a cena que aparece ela lá, dá a impressão que ela é muito pequenininha quando ela é deixada naquele planeta lá. Sim, sim. E aí, como você sabe que o Kylo Ren... destruiu lá a escola do Luke, a escola de Jedi dele, então você tem uma noção que o Kylo Ren, ele é mais velho que... Sim. ela. Então a possibilidade de ser gêmeos já se anula por aí. Aham, uhum. faz sentido. Ele, a não ser que não tenha sido o Kylo Ren, mas eu acho que foi, sim. Então, mas tem a possibilidade de ser aquela briga eterna de irmão com irmã? Tem! Uhum. Por que não? Até porque quando tem a cena... Só que assim, é que pra brasileiro fica estranho, mas talvez pra europeu, porque... Cara, a cultura deles é diferente, whatever. Cara, talvez ela seja filha da Leia com o Han Solo. Até porque ela pega um negócio... Ó, coisas que ela parece muito com o Darth Vader quando ele era criança, né? É, ela já sabe pilotar, mesmo ela não tendo... Sim, ela tem as habilidades de piloto que todos... Ela já manja dos Paranauê lá, tipo, de lutar. Uhum. E sabe se defender. Já sabe se defender. Sim. Como assim, cara? Tá certo que ela era tia, que você é vida louca, né? É, ela foi criada na raça. A cena que mostra ela sendo deixada, ela devia ter mais ou menos a idade dos younglings, né? Dos Little Jedi lá do episódio 1, 2 e 3. Ela... Então, é uma criança. Pode ser que ela estivesse... Sim, em treinamento, foi deixada lá, e a única coisa que ela fez pra exercitar essa coisa de combate foi autodefesa. Não se sabe. E vai ver, até ela é a... O Luke já viu alguma coisa especial nela e passou a dar mais atenção pra ela do que pro Kylo. E talvez isso tenha afetado ele, alguma coisa assim. Eu acho que o Kylo Ren é um cara ciumentinho. É um cara que iria buscar alguém que o visse como alguém especial, sabe? E esse cara calhou de ser o Snoke. Isso tá muito com cara de, tipo, ui, essa geração dos anos 80, anos 90, sou especial. É, não, mas eu acho que ele é isso, sim, cara. Não sei, eu ainda acho que tem essa teoria dele ser, tipo, ser gente boa e tá fazendo isso pra disfarçar? Tem, mas eu não sei, é uma coisa muito bizarra pra mim, como duas pessoas muito boas, sabe? Que os personagens, eles são bonzinhos. É, tem um filho daquele jeitinho, sabe? Diferenciado, pra não falar que é filho de uma boa mãe. Ah, cara, mas assim, eu acho que o... É, a parada dele ser filho de dois personagens bons, automaticamente fazer dele um personagem bom também, não pega tanto, porque... O lado negro é sedutor. Star Wars, ele fala muito disso, de você tem o lado luminoso e o lado sombrio. Os dois são igualmente poderosos, a diferença é que o lado negro é sedutor. E ele sabe te seduzir, ele sabe o que te agrada, o que vai te fazer se virar contra os seus iguais. Depois tenta ver que tá no roteiro do filme do Despertar da Força. Qual que é o nome da ilha que o Luke tá lá? Porque aparece no roteiro e aí dá uma pista do que, tipo, do que pode ser. Mas a sacada da hora agora do Star Wars, tipo, não é um filme em si. É ficar, tipo, vamos ficar, tipo, criando teorias? Uhum. Obviamente a gente vai se decepcionar muito. Não, eu tenho certeza que a gente vai chegar e vai... Nossa. Não, das duas uma. Ou nós vamos amar muito ou vamos odiar. É, sim. Acho que Star Wars, ele é um negócio de extremos, mas, né? É estranho, cara. Eu amo, sei lá. Uhum. Eu assisti Star Trek quando era pirralho. Ah, meu Deus, nossa. As oportunidades que eu tive de ver Star Trek era quando eu tava vendo Cavaleiros do Zodíaco, que passava depois na Rede 21. Você tem que assistir o dos anos 60. Era esse que passava? Sério? Era esse, passar. Eu chegava em casa, assistia Ultraman antiga, que era sensacional, gostava muito. Aí passava, se não me engano, Tenchimuyo, passava um. E acho que depois um outro anime, ou logo depois de Tenchimuyo passava Cavaleiros do Zodíaco. E aí passava Star Trek. E aí passava Star Trek. Clássico. Só que aí chegava Star Trek e já ficava tipo, mano, eu só quero dormir e é isso aí e tal. Porque eu queria ficar acordado, porque acho que eu era pequeno, e aí minha mãe ela dava aula à noite, então aí eu ficava acordado pra abrir a porta pra ela chegar e tudo mais. E eu ficava lá vendo Star Trek, mas nunca me atraiu tanto. Eu tô pensando em dar uma nova chance agora com Star Trek Beyond, mas vamos ver. Bem, a gente já tá com bastante tempo de Uau. Cast, né? De... uma hora e 47 cru. É, divagamos aqui sobre Star Wars, muito o que tempo. Gostamos, o que não gostamos. Acho que eu tô até pensando... Teorias, eu acho que Star Wars, cara, é uma das melhores partes antes da estreia, isso. Você teorizar, tá pensando, fica com um monte de expectativa e na hora... É, na hora você fica, ah, então era isso, ah, então não era isso. E, cara, sensacional. Eu acho que sim, o Kylo Ren vai matar a Princesa Leia, que, do meu ponto de vista, ele é o vilão em construção. E pra ele se tornar o vilão que ele... O vilão não, mas se tornar quem ele quer ser, ele precisa abdicar totalmente. Todas as cenas dela já estavam, né? Todas as cenas já estavam prontas quando a Princesa Leia morreu. Tudo estava pronto. Uhum. O problema, tipo, seria o filme em sequência, que é o 8. Não, 9. Em sequência. Que ela teria uma certa participação. Então sim, teria que cortar que a participação a dela. Ali. Como um fazer? Então... Dando uma reescrita no roteiro. Ah, se eu não me engano, eles não vão fazer em CG. Saiu uma notícia e falaram, não vão... Em respeito à família. Ah, em respeito à família e tal, tudo mais. E eu acho que é bom também não usar, eu acho que... É, beleza, dá o fechamento que a atriz e a personagem merecem, sabe? Com todo o respeito que for possível dar ali. E, pô, a gente vai se emocionar quando aparecer em homenagem a Carrie Fisher. E acho que é isso, a gente precisa... aceitar que isso aconteceu e continuar, sabe? É cara, o Nate imita muito bem, velho. Caramba, desculpa. Eu achava que bem. Meu Deus. Não, foi horrível, desculpa. Não, até que foi bom, eu gostei. teve quando eu fui na entrevista com o Timothy Zahn lá na Livraria Cultura, a galera comentou da morte do Chewbacca, né? De que tinha aí um livro lá do Universo Expandido. E na hora, todo mundo... O auditório inteiro. Nossa, virou Caxique do nada. Do nada eu estava em Caxique, já lá. Jesus. Era isso. Foi uma merda. Mas enfim, em resumo, que ainda está aí, que ainda está ouvindo a gente, por favor, mande suas sugestões, suas opiniões, o que vocês acharam. Seus xingamentos suas também. Suas teorias, o que vocês acham, afinal, Kylo Ren vai matar. E se você chegou a ver Star Wars depois de a gente ter divagado muito sobre aqui? Ou é o mordomo que vai matar. Ou é o mordomo. Se você chegou a ver os filmes, dá um toque pra gente, vê o que você achou, vê que você, né? Conta pra gente qual foi a sua experiência com Star Wars, você que tá começando agora, talvez. Exatamente. E pra encerrar, a gente escolheu uma música, escolhemos uma música. Pós-produção, meu amigo. Pós-produção. Speak aí com uma das melhores, acho que é, assim, masterpiece de trilha sonora do John Williams, que é Battle of the Heroes. Todo mundo fala de Duel of the Fates. Todo a batalha do Darth Maul e tal. Mas, cara, Battle of the Heroes eu acho que é a música que tem mais peso, a música que transparece o que aquela cena quer dizer, que é a batalha do Obi-Wan com o Anakin, que são dois amigos, são dois irmãos praticamente, e você tem a conclusão daquela coisa. E então, fique aí. É isso aí. Até a semana que vem. Então, acho que é isso aí, né, gente? Já... Pô, mas e o episódio especial de Natal? Não vou falar. Não, não, não, não, nada de... Não, não aconteceu. Aquilo não foi Natal, que foi Halloween 2.